God's gifts of me. Each time that we meet, I'm just so happy I met you. Que você acabou de ouvir, você vai dançar todas as sextas e sábados na Overnight. Agora Overnight é na Vila Olímpia, em Rua Gomes de Carvalho 799, e abre todas as sextas e sábados. Então reúna seus amigos, marque seu aniversário. Informações no telefone 3582-3637, 3582-3637, e o site é overnightclub.com.br. A Overnight está de volta. Bom final de quinta-feira, vem aí Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito. Toda segunda no Clubtronic, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Night com o Two Room Radio. Energia. Se acorda o seu filho com uma buzinada na orelha. É o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Super Quinta Premiada Citroën. Você compra o seu Citroën 0 km e concorre na hora a bancos em couro, kit multimídia, primeira parcela do IPVA e muitos outros prêmios. Só nesta quinta, 5 de fevereiro. E aproveite nossa super oferta do mês. C3, com parcelas de R$699. Com a primeira, só para maio. É isso mesmo, primeira parcela só em maio. Não fique de fora dessa. Confira todas as promoções em nosso site, meucitroen.com.br. Acesse, escolha concessionária mais próxima de você. Na cidade, somos todos pedestres. David Guetta. Energia. On the Beach, o festival Pé na Areia na Praia da Enseada traz pela primeira vez Dimitri Vegas e Like Mike. Os reis do Tomorrowland, ao vivo. Em show exclusivo no Carnaval, 15 de fevereiro, às 14h no Guarujá. Dimitri Vegas e Like Mike no Guarujá. Um festival totalmente pé na areia. Ingressos já à venda pela Ticket 360. Dimitri Vegas e Like Mike no Guarujá. É promoção exclusiva. Energia 97. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Apollo Ar. Energia. Oi, aqui é Grazi Massafera. E se você também tem cólica, não precisa esperar a dor ficar bem forte para você se livrar dela. A Atroveran age logo nos primeiros sintomas para que a cólica nem comece. Atroveran, tomou, passou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Energia. Energia. Energia. Energia. Energia. 97. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que 3 de maio parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado, já tô alucinado. Estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar, estádio 97, boa tarde, boa noite, é oferecimento de Apollo Ar. Com Apollo Ar Condicionados, você entra no clima? Acesse poloar.com.br. Grupo Esser, um nome construído como história. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97. E aí, amigões, como vocês estão? Tudo beleza? Hoje, estamos aí, tudo sossegado. Só quero dizer, meu Deus! Eu só quero dizer que você perdeu uma pizza pro mano. Tranquila, 4-0 ele acertou. É verdade. Você é verdade. Perdeu uma pizza. Para, você também ganhou de quem? Vai, vai. Ganhou de quem o quê? Ué, quem tava falando um monte de bobagem ontem aqui? Eram vocês. Ah, mas eu disse que o Corinthians ia ganhar. Não, mas você duvidou que seria de 4. Ah, é verdade. Ele falou pra galera, eu falei que o velório seria ontem e o enterro na quarta que vem. Mas não é. Como eu sei que hoje é seu aniversário, parabéns a você. Muito obrigado. Agradeço. Data, querida. Valeu. Eu queria, de alguma maneira, perder a aposta pra poder te dar de presente as pizzas. Ah, muito obrigado. Porque eu sei que você vem de origem muito humilde. Sim. E aí você, recebendo as pizzas, você vai poder levar a sua noiva pra jantar, claro. Família, etc. Foi por claro. Isso. Claro. É, mas não, uma pizza de não, seria de verdade, aquela, né? Não seria aquela de R$9,90? Não, R$19,90. Pizza de queijo de verdade. Aliás, parabéns, mano, pro seu aniversário. Mesmo. Muito saúde, obrigado. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Saúde. Aí. Agradeço. Hoje RG3.3, idade de Cristo. Hoje não é a idade do médico e não é a idade de Cristo. Hoje não. É a idade do nosso ídolo. Mano. Mano. É. Ah, obrigado, RG. E eu tive. Você teve um belo presente. Oda, valeu. Que belo presente, hein? Muito obrigado, Ben. É nóis, não se preocupe. É a segunda, já, hein? Tamo junto. É a segunda. É nóis. Tá valendo aqui. Essa é a idade de criar juízo. Eu tenho um planejamento agora de não arrumar mais briga com polícia, de não ter mais problemas com a justiça. Você está saindo da adolescência. É, 33 anos já é uma idade pra começar a tomar juízo, né, não, Regi? Virando hominho. É verdade. Ô, Taizinha. Grandes expectativas e esperanças pra você depois desse depoimento. É uma data de aniversário que só craque fazem aniversário. Tevez, Cristiano Ronaldo, Neymar. Tudo hoje? Mas se você for ver, deve ter um monte de pereba fazendo aniversário também. É que só não tem a fama. Não, mas ó, repara, eu sou mais velho do que todos eles. Sou mais velho que o Cristiano Ronaldo, sou mais velho que o Neymar, sou mais velho que o Tevez. Eu tô ficando velho, mano. Putz, é verdade. Eu queria ter 1% do que esses caras têm na conta, só isso que eu queria. Sério mesmo? Porra, velho. Mas você acha que o dinheiro é necessário mesmo pra você ser feliz? Não, não, não, não. Não, você é chato, um cara humilde. Eu sou o quê? Ele é do povo, é um cara do povo. Eu sou o quê? Uma planta? Eu vivo de fotossíntese? Então, é uma flor, então eu te faço a pergunta. Esse 1% que eles têm? Ou vossa esposa, namorada, noiva? Não, mas com 1% e com ela. Ué, 1% e com ela também, por que não? Aí, tá vendo? Já... Aí você quer demais, já. Aí já tá um pedindo outro. Muito. Se você diz que traz felicidade, você não precisa dela. Você já se vai ser feliz. Ué, várias bolas. Vamos, começando com as manchetes do Estádio 97. Você é um desmancha prazer do cacete. Com certeza. Puta vida, você é ridículo, velho. Pra ser flat é melhor nem ser. Um abraço pro meu amigo Marinho Raposo aqui também. É nóis, Marinho. O Marinho Raposo é meu parceiro, gente. Vamos começar por quem joga hoje. O Valmir Santista aí também. Joga hoje, vou deixar o Corinthians por último, hoje tem convidado especial. É verdade, é verdade. Hoje convidado especial, daqui a pouco vocês saberão, vocês corintianos saberão. Em quem tá saindo? Porque o pessoal do Corinthians nos dá atenção. Eles conhecem o estádio. O pessoal 97, do Santos, né? Tem nos dado atenção e o pessoal do São Paulo também nos dá atenção. Eles sabem que existe o estádio. E da Portuguesa, se tivesse um pessoal lá também, nos dariam atenção. E o Juventus também. Não, sim. Se ligar, eles... Se ligar, são receptivos. Ah, mas é a tia lá que limpa as coisas. Mas tem alguém pra atender. Tá respondendo pelo... Na Portuguesa não tem ninguém pra atender. O está limpando agora a piscina. Vamos aí, ô. Nós gostaríamos... Fala de noite, seu Bento. Boa noite a todos. Você, Osvaldo, vocês ou nós? Estou no aguardo de reforços. Mais? Para seguir. Chega, Osvaldo, e fazer chega. Um vê? Bom trabalho. Tá bom. 18 reforços. Já, meu. Tá bom. E quase. Fala. E muito próximo de um ex-ídolo. Muito próximo, como é que é? Como assim, isso? Palmeiras muito próximo. O Cleiton? Ah, é? É mesmo? Pô, então você sabe sério? Uma coisa. O Sombra é bem informado, hein? É o Cleiton vai vir? Eu não sou bem informado. Quentinha, né? Sem Sombra. Você não ia falar isso do nada. Como eu disse lá no anterior, é quentinha. Ok, sabe? Ok. Quentinha. Ó, mas olha só, o Palmeiras... Ora, então, se vê o Cleiton também. Se vê o CX10... CX10, como era conhecido. CX10. Né? Então o Palmeiras vai ser o 19º reforço. Ah, mas não vem ainda. Acabou de falar em quem vem. Mas daqui a pouco, então, Domi, noite de estreias lá na Arena, com certo, o Dudu, Alan Patrick, certo, Rafael Marques. Certo. O Rafael Marques deve começar no banco, mas o Dudu e o Alan Patrick serão titulares hoje contra a Ponte Preta Macaca. Certo. 7:30 na Arena. Ah, espero que faça um bom jogo, as estreias de alguns jogadores aí. Que devem ser titular nesse time, né? O caso do Dudu. Eu não sei os demais aí, vamos ver como é que vai se portar aí. E me ouviram, hein? Ah, é? Me ouviram. Não, ouviram, mas... E parece que vai ser torcida única mesmo. Então, Palmeiras e Corinthians começa com torcida única. E outra, se ouviram. E se o Ministério Público falou, Domênio, que se não cumprir. Se não for acatado, Palmeiras, Corinthians e a federação serão aí processados. É isso? Exatamente. É, mais um. Este é o que, infelizmente, olha só, isso aqui eu venho falando há muito tempo. Infelizmente chegamos nesse ponto. Mas isso é anticonstitucional. Eu quero não saber pode o que é. Portugal, de se Portugal, o cara entrar com uma liminar, ele vai no jogo. Portugal, né, o que é o direito o inconstitucional é matar pessoas. Isso é pior que isso aí que você tá falando. Isso é muito pior. E ninguém faz porra nenhuma. Então faz torcida única e é assim que funciona. Ponto. Eu respeito, mas eu discordo. É assim que funciona, meu velho. Se o cara entrar com ação na justiça, ele... Eu quero que ele se dane. O cara que põe na ação, ele que ponha. Cara, quem? Ele que ponha, ué. Não é problema meu. Eu acho que esta é a solução mais viável. É o meu ponto de vista. Não é ponto de ninguém. Pode não ser de nenhum aqui, do Roberto, o nosso convidado de hoje. Pode não ser. Oh, é o meu ponto de vista. Eu sei, sempre falei, torcida única. Já que não se mudam as leis... Aliás, as leis... Aliás, Portugal, as leis, elas estão aí para serem aplicadas... E elas não são aplicadas para torcida. Quando futebol, tem futebol, mundo paralelo. O futebol é outra lei. O cara, se ele bate... Se os 10 negros batem num cara, não acontece porra nenhuma. Se não é futebol, vai eu ou você, por nós aqui, pegar os caras um metrô, cara no pau e desce um cacete num negro, vai todo mundo preso, né, RG? Quantos jogos são feitos aí, filho, sem então, público, tchau, sem nada, estádio vazio? Quer dizer, o cara entra lá, RG. O cara entra com... Não, tudo bem. O cara entra com o liminar e vai lá assistir o jogo. Se não, tem que cumprir o que foi determinado. Mas de qualquer forma, gente, o negócio é o seguinte. Respeito a opinião do Domênico. É uma alternativa. Tanto é que o Ministério Público tá dando também. Tá partilhando a opinião do Domênico. Mas eu acho que isso é uma derrota da sociedade, cara. Você não pode privar um torcedor de assistir um jogo. É só mais uma. Nada melhor, mas já perdeu Domênico, faz tempo. Domênico, na boa, não tinha nada mais legal do que um clássico dividido no Morumbi. Mas eu concordo, tá certo? Mano. Hoje, Domênico Gato, a gente não pode querer tapar o sol com a peneira. A mesma coisa. Ah, tá um doente ali, tá certo, esticado numa maca. Ao invés da gente tentar discutir alguma forma de curá-lo, a gente vai lá e mata. Não é assim. Não, não é bem por aí. Ué, é mais ou menos a estratégia que está sendo utilizada. Eu penso o seguinte, Sombra, dentro do estádio não acontece brigas. Faz tempo que não acontece briga generalizada dentro do estádio, principalmente aqui na capital paulista. Não acontece. O problema do Américo Gato são nas extremidades da cidade. E nas extremidades da cidade, você pode ter certeza que o vagabundo, tá certo, que quer ir pra matar alguém, ele vai independentemente de entrar no estádio ou não. Então, tá certo? Mano, o cara que vai pra montar uma tocaia na cidade, Domenico Gato, ele vai fazer. Eu entendo, mas só que assim, essas arenas mais novas, no caso da do Palmeiras, da do Corinthians, elas foram concebidas de forma que não se existe uma divisão como era antigamente. Não tem como pôr uma grade pra dividir torcida. Outra coisa, é tudo aberto. O cara, se quiser invadir... Mas como não se tem, pegar... Domenico? Assim, olha aqui, Palmeiras presta atenção. Palmeiras e Corinthians jogaram na Arena Corinthians e não tinha essa grade aí também. Não houve mortes. Tudo bem, mano, tudo bem. Um dia ou outro pode passar batido, mas eu não sei o que pode acontecer no dia de amanhã. É isso que eu tô falando. Eu tô prevendo o dia de amanhã, não hoje. Amanhã, por exemplo, o domingo, Palmeiras... Pode não acontecer nada com as duas torcidas. Mas é tudo aberto. Se resolverem invadir o gramado, são 40 mil pessoas. Você imagina 40 mil? Eu, 40 não digo. Mas vamos lá, pô, 10 mil, né, querendo invadir, aqueles dois seguranças que estão lá embaixo, ou sei lá, então, 10, tá. Vai segurar? Mas peraí, Domenico, se o juiz ontem... Até hoje segurou, gente. Se o juiz ontem errasse contra o Corinthians, então, vamos supor, é uma suposição. Tô colocando o Corinthians de exemplo, porque o jogo do Corinthians foi ontem, tá? O que tem? Ou não, vou colocar o Palmeiras, não, jogo hoje. Vamos supor que o jogo esteja acirrado, Ponte Preta e Palmeiras 1-1, jogo pau-pau. O juiz erra clamorosamente a favor da Ponte. A torcida do Palmeiras se inflama e decide invadir o campo. Agora tudo bem, existe uma coisa que eu posso dizer pra você, é o seguinte. Aí o clube é atingido seriamente, o clube vai perder mando, o cacete. Então a torcida tem esse... Exatamente. Mas eu acho que é outra coisa. Isso já foi debatido exaustivamente no programa. Não vai adiantar, não vamos chegar numa conclusão, não é verdade? Né? Se o próprio governo não chegar à conclusão em tornar um segurança, não somos nós aqui, singelos mortais, nessa mesa de madeira que vamos dar conta do recado, não é mesmo? Vamos ao peixe. Olha, é verdade. Oi, RG. Tem coisas que não se perde tempo. Que joguinho ontem, hein, RG? Mequetrefe. Nossa, foi mequetrefe ontem mesmo. O Santos estava com força máxima, Robinho, Ricardo Oliveira, Lucas Lima. Mas não deu certo. 0-0 contra o Mogi lá no estádio que chama ainda assim Romildo, viu? Porque chama Romildão, é. Tem TV, RG, não dá. É, mas o... Romildão? Uma correção, viu, seu Ben? Romildão. Opa. Ricardo Oliveira, Elano, eles entraram no segundo tempo. Mas jogaram. Jogaram, mas entraram lá no segundo tempo. Agora, se atribuiu muito a esse jogo feio. É o campo, a iluminação, a chuva, não sei, e aquela série de desculpas que sempre dão. A verdade é uma só, embora o Santos tenha tido todo o controle do jogo durante todo o tempo, faltou ali inspiração pro Robinho, pro Thiago Ribeiro, pro Lucas Lima. Então ficou muito, muito no individualismo e não conseguiram realmente resolver a partida. E aí foi um jogo horrível, horroroso. Feio, quer dizer, mas essa altura do campeonato você também tem que dar o desconto de que está começando, não significa que ganhou de goleada no primeiro vai ser campeão e nem que empatou o segundo vai ser rebaixado. Então tem que ter paciência, ainda faltam jogadores para entrar, esse time ainda tem que entrosar e a expectativa é de que ele siga bem aí no campeonato. É isso que eu tenho a dizer, senhoras e senhores. Continuando, podemos ao tricolor? Ah, sim, continuando com as manchetes, vamos ao tricolor, seu Bento. Falar pra você, viu, Sombra? Antes de tudo, meu, deixa eu falar boa. Primeiro, boa tarde. Fiorella! Fiorella! Agora é engraçado, né? Eu trabalho todo dia lá no trem, debaixo de sol, só e a Fiorella. Você fala, quer trabalho, meu filho? Também, deixa eu falar um negócio. Uma hora daquela lá, não correr, meu irmão. Deixa eu falar um negócio, tô de saco cheio de vocês, meu. Vocês vão lá pra vai ao Maico, meu. O menino pega na bola, tá vendo um rapaz. Ô, já fazia isso com o monstro, meu. Hoje eu mando vocês embora. Ainda bem que vocês ganharam, né? Porque se perde ontem, pô. Mas posso falar, foi 4-2, mas posso ser sincero pra você? Deve ser 10. Fiquei preocupado com os dois que tomou, viu? Os quatro que fez, eu obrigado. Mas o primeiro gol. Desviou no cara, você tá louco. Fala, seu mesmo. Podia ter feito um monte tricolor ontem. Podia, é. E aí o destaque ficou pro Pato, que meteu 3. Isso aí também, até o elenco inteiro. Passou um pano para o Maico, até o Rogério Senna, que o Maico estava dando entrevista, aquela coisa toda. E é isso aí, tricolor 4-2, fala aí. Foi bom o jogo, São Paulo aí, eu acho que só ficou triste a história do Maico, porque realmente ontem O Mike, pelo que eu vi do jogo, a parte que eu vi todo, o Mike foi muito bem, cara. Ele não errou, ele deu um passe para um gol, não tinha motivo. Realmente ele xingou a torcida, lógico, o cara tava puto, porque toda hora que ele tocava na bola, uns 10 caras lá começavam a vaiar ele e tal. E aí, quando ele começou a brigar com os caras, o resto da torcida vaiou também. Olha, eu vou te falar, meu, São Paulo... O São Paulo que tá montando um bom elenco, mas ele tá conseguindo criar os seus próprios monstros, né? Exatamente. Porque o primeiro monstro foi aquele de chegar publicamente e cobrar o Muricy na imprensa e cobrar o Muricy, que foi no caso do presidente. Tudo bem que o Muricy no fim do ano passado também chegou na imprensa e cobrou a direção, né? Sim. Cobrou, é verdade. Via imprensa. É verdade. O presidente também tem esse jeito? Claro que tem o direito de fazer essa cobrança. É inteligente nesse momento fazê-lo? Não. O Ataíde Jogueiro falou em administrar o banco, etc e tal. Aí nem vi muita... Não vi cobrança em relação a isso, né? Mas a questão são as palavras do Aidar de algumas semanas atrás. Isso aí realmente eu acho que não são muito confortáveis, não são muito adequadas. Isso é muito ruim pro elenco. E aí, como se não bastasse, a gente faz críticas a dirigentes que abrem a boca demais. E aí nós temos aí uma pequena parcela do torcedor que chega lá num jogo contra o Capivariano. Exatamente. Onde o São Paulo, mesmo sendo contra o Capivariano, estava jogando bem. O Maicon jogou bem, principalmente no primeiro tempo. E aí, toda vez que o cara pega na bola, a torcida vaia. Isso é ruim, porque eles são um grupo, os jogadores também têm amizade, muitas vezes, entre eles. Um se dói pelo outro, fala, pô, podia ser eu nessa condição. O jogador mesmo que você não goste do jogador, uma vez que ele está em campo, não adianta você xingá-lo ou vaiá-lo, tá certo? Porque quem escala o jogador não é o jogador que se escala, é o treinador que escala. Então ele está ali procurando fazer o dele, ele é um profissional. Você que vai lá e não gosta do cara... Se você estiver vaiando ele, ainda bem que ontem foi só o Capivariano. Agora, e se for amanhã num jogo difícil da Libertadores, num jogo difícil do Campeonato Brasileiro, você, torcedor que faz isso, você tem todo o direito. Mas você acha que é inteligente da sua parte fazer isso? Desculpa, mas eu acho, né, que assim. Então o São Paulo, que está montando um bom elenco, não pode, dentro da sua própria torcida e na sua diretoria, arrumar os seus maiores inimigos. Os inimigos, os rivais, as adversidades, têm que vir dentro de campo do adversário. Sim. Agora, não pode vir da nossa arquibancada e não pode vir da nossa direção. Não pode vir da nossa direção. Exatamente. É um tá jogando absurdo. Contra, né? Ainda mais um jogo, pô, que veio o Pato, foi escalado, tudo bem, duas bolas, só empurrou, mas o importante foi pela movimentação, procurou o jogo, né? Pô, de repente ganha moral pra fazer outros bons jogos. Então, porque isso aí mina a confiança do cara, né? E o Maicon, dentro do elenco do São Paulo hoje, que tá mais qualificado, o Maicon pode ser uma peça importante. É o cara que carrega o piano, é o cara que vai tirar as bolas e tudo. Isso aí você... Meu, qual o elenco do São Paulo que foi campeão que não tinha um cara nota 10 como tem os outros, pô? Mas, ô Sombra, com relação a essa briga aí do Aidar, essa desavença com o Muricy, ele tá sendo extremamente burro. Na verdade, não é uma briga, né? Não, mas os dois se alfinetando perante a mídia, isso daí é ridículo. Não, o Muricy é o fogo amigo, mano. É o famoso fogo amigo, Motinha. Isso não é saudável pra ninguém. É claro. Mas nessa não. briga, Sombra, desculpa, o Aidar, ele tá sendo estúpido. E eu vou falar o porquê. Mas é óbvio. Então, aí que tá. É um torcedor, Motinha. O cara tá na arquibancada. O cara tem lá, tá certo? Os prediletos do elenco. Ele tem lá o Luiz Fabiano. O cara olha lá e fala, ah, igual do Pato, igual do Kardec, igual do Ganso. Nossa, enfim. É muito jogador bom, né, meu? Pô, não dá. Não, nem tanto. Não, não Corinthians, mas quebra o galho. Obrigado, Corinthians. Tá certo? Mas com relação, por exemplo, Motinha, ao Muricy, o Muricy é um técnico extremamente vitorioso. Lógico. Na história de São Paulo, ele já tá marcado. Tanto é que, por exemplo, na hora da comemoração, lá na hora de gritar a escalação, ninguém fala, au, au, au, Aidar é animal, tá certo? É. Ninguém gosta do Aidar. É o Muricy, os caras gritam. É, então, Muricy. Querendo ou não, o presidente de São Paulo, ele tá dando um tiro no pé, sem tamanho. Ele tava procurando pelo em ovo. Numa dessas aí, o São Paulo entra em crise, até quando eu perguntei se haveria, talvez, aí um desgaste por causa da briga do Juvenal com o Aidar dentro do campo, aí todo mundo, não, pode ser que não, eu não vejo não, onde pode ser que interfira. Não está, né? Então, mas agora, a partir do momento que todo mundo começa a falar por que ele tá pegando no pé do Muricy, qual que é o motivo? O Muricy era muito próximo do Juvenal. Sim. Será que não é por isso? Talvez aí o Aidar esteja dando umas pedradas nele? Porque, ó, pessoas que eram próximas ao Juvenal ali no São Paulo. O Muricy, o Milton Cruz, o Gustavo, Até o próprio Ataidio Guerreiro era um cara muito próximo do Juvenal também. Ah, pô, mas, ô, mano, partindo daí, 80% do São Paulo é próximo do Juvenal. Mas é que tá... Porque 80% apoiou o Juvenal. Citei, mas esses que eu citei, Sombra, por exemplo, ó, o Júlio Casares... 80 não, mas 60 e poucos por cento. O Júlio Casares, ele falou uma vez, eu sou um pitbull pra defender o Juvenal, tá certo? E hoje ele tá do lado da Aidar. Hoje ele tá do lado da Aidar. Mas esses que eu citei aqui, por exemplo, o Ataidio Guerreiro. É claro que ele não vai declarar isso aqui. Se ele ligar e participar, ele não vai querer declarar isso. Mas o cara tá pé da vida, Sombra, com esse negócio do Wesley. Ah, porque se o Wesley, pelo menos a informação que eu tenho, é que ele já tem um contrato assinado com o São Paulo. Se o Wesley, tá certo, que já tem um pré-contrato assinado com o São Paulo, e o Ataíde, que é o homem forte hoje do futebol do São Paulo, não participou da transação, você acha que o cara vai estar satisfeito, Motinha? Essa negociação lá, aí, ela feito. Foi conduzida pelo Aidar, velho. E já tava, foi antes. O São Paulo, mas aí que tá, Mota. É, o São Paulo tá arrumando uma briga política interna ali, entre os próprios São Paulinos, que é ridículo, cara. Não, é ridículo. Então, isso aí que tem que acabar, principalmente que a gente tá participando de uma Libertadores que vai ser, gente, ferrenha. Olha, não é pra gente agora também discorrer de toda a briga política, é só o seguinte. Ficou nesse bate-rebate via imprensa, isso não é legal? São Paulo acaba... Pô, já é difícil montar um time bom hoje em dia... Que o diga o nosso próximo convidado aqui, que vai falar daqui a pouco do Corinthians. É difícil montar o time. Aí se dentro do seu time você começa a ter a guerra, né? Porra, já basta as dificuldades dentro do campo. Aí você começa a ter as outras dificuldades que você mesmo arruma. E no caso agora, parte da torcida e da própria direção, aí é brincadeira, né, cara? É brincadeira, aí é dinheiro campo, jogado, né? No lixo. São milhões e milhões que se gasta pra pagar salário de jogador, pra contratar jogador, jogados no lixo por causa de ego, por causa de infantilidade. E sobre o Dória, aí não tem nada resolvido, né? Apesar que o Timurici deixa escapar aqui, não, de repente vem por empréstimo e tal, tal, tal. Mas ninguém sabe realmente se vem ou não, né? Tá aquela grande, né? Pergunta, será? É? Agora o pessoal do Cruzeiro diz que chegou um pouco tarde demais. Tentou negociar para trazer o Cruzeiro oficialmente já. Disse que a questão não tem mais que tá como. Pegando é o tempo de empréstimo, seria. Né? E que o Olympique gostaria que o São Paulo pagasse o salário integral do jogador. Então, mas a questão que está pegando é o tempo de empréstimo. E teria uma cláusula dizendo que ele poderia voltar a hora que o Olympique já deve estar tudo arrumado. O próprio já deve estar tudo armado. Não é possível. É porque o cara está vindo para o Brasil. Mas se não tivesse tudo acertado, por que o cara veio para o Brasil? Primeiro acerta, não precisa vir para cá para acertar. E hoje mesmo o técnico do Olympique, né, o Pielsa, falou que ele está... Tchau, né? Foi. É, mas também não faz falta, mais ele sobre não queria. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, também oferecimento de Grupo Esser, um nome construído com história. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados você entra no clima, acesse poloar.com.br. Corinthians! Ah, Coringão, mano! Hoje o mundo é um lugar melhor. Quem diria, hein? Por merecimento. Eu diria, eu falei que ia meter 4 e meteu mesmo. Por merecimento. Você é louco, respeito ao atleta. Falou, mas deu certo. Por merecimento e respeito ao atleta. Mas isso aí, mano, 4-0, passou um apuro ali no começo do jogo, agora Tite estuda no clássico lá na arena, colocar os titulares, né? Já tem que jogar 4-0, praticamente resolvido lá, né? Resolvido já, foi tudo. E devem entrar os titulares, inclusive o Guerreiro, que antes foi expulso logo no começo da partida. É, foi expulso com quase 30. É, Sombrar, o negócio é o seguinte, com relação à partida, muito rígido foi. Então, eu vou falar já a respeito do Guerreiro. Com relação ao Corinthians, o negócio é o seguinte. Não acho que tá tudo resolvido ainda, ô Bento, porque precisa passar um parente lá pra recolher o corpo e levar pra Colômbia, porque tá estirado lá só com o algodão no nariz e na boca, tá certo? É verdade. Falei que ontem ia ser o velório e quarta-feira que vem será o enterro. O time do Corinthians ontem... Eu consegui uma pizzaria aí pra pagar a aposta pra você. Meu, é R$5,90 a pizza. Não. É aquelas pizzas de Playboy que vocês gostam aí, pizza gourmet. R$5,90, mano. Não. Realmente com queijo roquefort. É, o replay queijo daqui a pouco... Roquefort. Vai passar o replay daqui a pouco aí, bacana. Aí você não vai fugir da aposta, não. Com relação ao time do Corinthians ontem, eu achei que o Corinthians se portou da melhor maneira possível, cara. O Sheik jogou uma enormidade. O Renato Augusto foi um monstro. O Elias voltou a ser aquele Elias que a torcida confia. Os dois laterais, tanto o Fábio Santos quanto o Fagner, jogaram muito, cara. Golaço do Sheik. O Cássio pegou uma bola, RG, no momento crucial da partida. O Corinthians tá ganhando de 1-0. Lá teve uma chance ali do Once Caldas ali, que deu, o cara deu um petardo ali. O Cássio voou, defendeu a bola lá, mantendo a vitória parcial do Corinthians. Enfim, o time do Corinthians está de parabéns do 1-11. E volto a falar aqui, tá aí a importância de ter um treinador que o grupo goste. Tá na cara que esses jogadores ontem correram pelo Tite, cara. Principalmente o Sheik. O Sheik, que ele foi afastado ano passado pelo Mano Menezes, aí tudo bem, todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar de alguém, de querer trabalhar ou não com uma pessoa. Mas o Sheik, velho, pela bola que ele joga e por não ser pipoqueiro, o Sheik é o exemplo do Corinthians dessa Libertadores. Como foi em 2012, foi o cara ali, tá certo? Não pipoca, vai pra cima, chama a responsabilidade. E ontem aconteceu isso, principalmente depois que o Guerreiro foi expulso. Tá certo? Na minha visão, Sombra, com relação a esse lance aí, até acho que o árbitro exagerou. Mas o Guerreiro aí foi juvenil demais, cara. Foi juvenil. É, ele deu foi juvenil. Sabe por quê, RG? Ele tinha sofrido uma falta ali, que já era cartão, que ele tomou lá aquela umbrada na costela. Concordo plenamente. É. O juiz foi um frouxo, bunda mole, covarde foi. Tá certo? Esse juiz aí pra mim também é outro imbecil. Porque esse cara foi o mesmo que na eliminatória lá naquele jogo do Peru, o Guerreiro saiu de campo sangrando e ele não deu nada, tá certo? É, meteu o pau ainda no Guerreiro. Então foi a segunda vez que ele aprontou pra cima do Guerreiro. É, com relação à expulsão ainda, eu acho, Sombra, que o juiz não tá errado na ótica dele. Acho que exagerou vendo no replay, na câmera lenta, enfim. Mas a visão que o árbitro tinha era de frente pro lance. Pegou de frente. Tá certo? Ele não viu a carga lá que o Guerreiro tomou na nuca. Foi uma cotovelada que, na minha opinião também, já que vai mandar um, manda os dois pra rua. Acaba com o problema. Mas ele vê o Guerreiro virando o braço, sentando a mão na cara do adversário. Isso aí, pra qualquer juiz aí, tudo bem. Libertadores o pessoal ainda releva, porque a competição o pessoal fala, ó, só dá falta se sair sangue. Então, teoricamente, muitos árbitros, já aconteceu até coisa pior e o árbitro nem cartão deu. Mas dessa vez ele resolveu aplicar o cartão vermelho e não acho também que tenha sido injusto. Eu achei que faltou um pouco mais de experiência para um jogador aí do nível do Guerreiro. Um cara que já ficou tanto tempo na Europa, um cara que está acostumado a jogar as eliminatórias as eliminatórias sul-americanas, enfim, não deveria cair na pilha que ele caiu, mas tudo bem. Até ele mesmo falou, pô, mas eu apanho o jogo inteiro e a arbitragem deixa o pau comer e eu que me ferro. Até entendo também, às vezes você perde a cabeça e acaba revidando. Eu não sou contra o revide, eu sou sempre a favor do revide. Mas como sai assim? Pra revidar, como eu sou assim? A favor de sentar a porrada. Velho, meu pai falava, meu bateu, tá certo? Apanha, você tem que estar apto pras duas coisas, RG, tanto pra bater quanto pra apanhar. Não volta pra casa chorando. Meu pai falava. Mas não pode ser juvenil. Meu pai falou, resolve na rua. E dentro de campo você também tem que fazer a mesma coisa, resolve no campo, toma uma porrada aqui, devolve a porrada lá, mas seja inteligente. É o que o Sheik tava fazendo, né? Lógico, velho. Faz igual o Sheik, morde o adversário, enfia o dedo no traseiro do adversário, enfim. Que é isso. É lógico. Mas com relação ainda ao Fábio Santos, eu vi muita gente na mídia metendo o pau, falando, pô, mas o Fábio Santos, o cara foi responsável, ele poderia ter quebrado a perna do adversário e foi maldoso. Desculpa, gente. O Fábio Santos, ele não tem esse histórico. Tá certo? Até acho que ele foi imprudente na jogada ali, mas ele não foi maldoso, não. É que não precisava, né, mano? Naquela hora, naquele momento... Então, Motinha, pela experiência que o Fábio Santos tem também, 4-0, a torcida gritando olé, o Corinthians dando totó, velho, jogo resolvido, não precisava... Jogou pra torcida, acabou caindo na pilha, foi um pouco mais forte no lance, RG, no lance que não precisava. Eu sinto que ele tentou até tirar o pé, mano, e não deu. Ele tentou até no lance... tirar o pé, mas estava tão em cima que acabou pegando. Não foi não. Então, Sombra, antes de mais nada, eu já gostaria até de apresentar o nosso convidado para aquele posto também. O futuro presidente apresenta. Lógico, aí. Com certeza, velho. Quem sabe, né? Mas como assim? Tem uma eleição antes. Sim, mas o Roberto falou que não precisa. Mano, falou que é o futuro. Das informações presidente. Que eu tenho, o Roberto ainda é favorito. Mano, então, nosso convidado hoje é o Roberto de Andrade, pré-candidato à presidência do Corinthians. Seja bem-vindo, boa noite, Roberto. Muito legal recebê-lo aqui no Estádio 97. Você é uma figura importante aí na direção do Corinthians no passado, como candidato e na história do Corinthians. Legal tê-lo aqui no Estádio 97. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui, bater um papo com vocês. Estamos aí. Se os corintianos quiserem mandar pergunta, ligarem para cá, por favor, se manifestem. Eu estou à disposição para responder a todos. E o legal do Roberto, Sombra, é como ele é ligado, né? Você vê que o bom presidente tem que ser ligado. Ele já entrou assim... Engraçado, né? Estrela sempre chega por último mesmo, né? Eu falei, concordo com você, tá uma boa observação. Você veja a visão do futuro presidente. Estrela. O Benji já tá chegando. O Benji tá no caminho. Tá chegando. Mas ultimamente ele tá sempre chegando. Não, tá chegando. Mas ô Roberto, gostou do jogo ontem do Coringão? Ah, não tem como não gostar, né? Uma vitória que nem nós esperávamos um placar tão. Ah, eu esperava. Só humano, Roberto. Eu esperava, viu, Roberto? Legal, eu acho que você estava mais otimista do que eu. Eu achava que uns 2-0 a gente já ia com um conforto grande para a Colômbia, com 4, como o Tite diz, não tem nada resolvido, vamos seguir esse ditado que dá certo. Não tem nada resolvido, é um jogo, mas eu acho que está bem encaminhado a nossa classificação para a fase de grupo da Libertadores. Só já quer dar um recado? Né? Não, só não vai catástrofe, acontecer. Né? Não, nenhuma catástrofe. Ou o Atlético Mineiro. A única chance do Corinthians perder essa partida para o Once Caldas é se o avião cair. É a única chance do Corinthians perder essa partida para o Once Caldas. Agora eu quero que você fale do Felipe, que você criticou aqui. Você falou só se o avião cair. Deixa eu perguntar. Roberto, você que é um cara que já participou da direção do Corinthians, a gente já teve algumas discussões aqui e você, como uma pessoa de direção, vai poder dizer... Quando os times viajam, jogadores vão de executiva ou vão de econômica? Não, vão de econômica. Tá vendo, mano? Você, quando o voo é fretado, aí você tem um avião inteiro à disposição, se tiver... Normalmente, na executiva, nem cabe todo mundo, né? Em alguns aviões, dependendo do avião que é grande, o assento da executiva acomoda todo mundo. Por exemplo, nós fomos ao Japão, e a FIFA que deu as passagens, é normalmente assim que funciona, e todos os jogadores foram de executivas. E aquele voo ainda, se vocês não lembram, se nem sabem, tivemos problema no voo que a porta do avião abriu. Ah, mas isso aí é pra dar emoção. Não é que a porta abriu, descolou um pedaço da borracha e começou a entrar vento. Aí o pessoal começou a ficar preocupado. Não, eu garanto a vocês que a aeromoça pra tampar essa chamada fresta, foram dois travesseiros, dois cobertores e o barulho e o vento não pararam de entrar. Foi meio assustador. Nós perdemos essa tragédia. E o Guerreiro? Imagina, o Guerreiro ele é um cara que ele é conhecido mundialmente por ter medo de avião. Você estava próximo ao Guerreiro, Roberto? Você viu qual foi a reação dele? Nós estávamos todos próximos, porque aquele avião novo, de aquele A380, andares, a executiva fica no andar superior, mas não foi brincadeira, não. O que eu fiz, eu baixei a cadeira e falei, vou dormir, porque não tem o que fazer. Já era, se acordar no céu, beleza, né? Ô Mota, imagina o cestinho do avião no dia... Nossa, todo mundo, meu Plantado. Deus. Você tá louco. Mas, ô Roberto, você gostaria de pegar quem no Japão? Real Madrid, o Barcelona ou o Bayern? Mas vamos começar a pensar no futuro, gente. Vocês não viram a partida que o Corinthians fez ontem? Vamos devagar, que... Roberto, esse grupo, que a gente tá na Libertadores é um grupo difícil, não é fácil. O Corinthians tem total chance de passar por esse grupo, chegar na fase, nas oitavas, mas a gente sabe das dificuldades, o grupo é bom, mas vamos devagar, que temos muito trabalho pela frente aí. Viaja trabalho, hein? Falar em grupo, Petros fica ou Petros vai? Não, é jogador do Corinthians, não tem proposta nenhuma por enquanto. Eu costumo dizer que, pelo menos eu penso dessa forma, eu acho que não existe nenhum jogador inegociável no clube, no Corinthians. E vou carregar, caso seja presidente, essa mentalidade. Desde que tenha uma oferta, ela seja comercialmente boa para o clube e o jogador predispõe, eu quero sair, não tem problema nenhum, qualquer jogador pode sair. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí tá surgindo as notícias, né? Que estão surgindo as notícias, que o clássico pode ser de uma torcida só. Qual é a sua posição em relação a isso? Aí eu não concordo, acho que posso até acatar, mas não concordo. Acho que isso é o fim do futebol, é o fim do espetáculo, e o fato de ser uma torcida só não impede que eles se encontrem na esquina e briguem. Não é o fato do estar com o bilhete ou não estar com o bilhete na mão que vai fazer eles brigarem ou não. Tem razão. Eu acho que, na minha opinião, eles estão indo pelo lado mais fácil, que é tirando o torcedor do estádio. Eu acho isso, na minha visão, eu entendo aqui o que o Domênico falou, a visão dele, que eu acho que nós temos que evitar qualquer tipo de briga, de violência, eu também concordo com isso, mas vou dar um exemplo aqui. No final do ano, todos vocês ouviram e viram, a televisão cansou de mostrar, a estrada lotada, as pessoas se dirigindo ao litoral para passar o Réveillon, e tiveram diversos assaltos, até mataram uma pessoa no carro. Quer dizer, então, que o ano que vem nós estamos proibidos de ir para a praia. Proíbe todo mundo, fecha a estrada e não vai mais ninguém para a praia, porque cada vez que vai morre um ou dois, é a mesma coisa. Então, nós temos que achar os punidos, fazer uma punição severa a quem pratica esse tipo de coisa. É a única forma que eu enxergo que nós vamos, não é proibido, daqui a pouco nós não vamos mais sair de casa, porque, e nem pedir pizza, dado o entregador de pizza também ser um vagabundo, um bandido. Então fica difícil a gente agir dessa forma, né? Agora, então, existe, concordo plenamente com relação a isso, Roberto. Existe, você acredita que, se não existe, possa vir a existir uma conscientização também do clube com relação a isso? E eu falo diretamente a ligação entre clube e torcida organizada, ou uniformizada, como queira. Nós presenciamos o que aconteceu no Corinthians, naquela invasão, nós presenciamos o que aconteceu agora no jogo do Flamengo em Macaé. Nós presenciamos o que aconteceu na Portuguesa de Desportos. Pô, o cara com um revólver, o cacete A4. Quer dizer, e todo mundo sempre diz, a mídia sempre repercute o seguinte: porra, todo mundo sabe quem é, a imagem tá aí, não acontece nada. Como é que você enxerga isso? Não ter essa punição, não existir essa punição, o clube não ser incisivo com relação à torcida organizada ou uniformizada. Como que será essa relação daqui para frente? Olha, eu garanto a vocês que não é só no Corinthians, em qualquer outro clube no Brasil, nenhum dirigente é conivente com isso. Isso não tem cabimento. Ninguém pode ser a favor da violência. O que a gente defende é que o clube não tem muito o que fazer. Isso não é uma prerrogativa do clube punir alguém. As pessoas que invadiram o CT do Corinthians, o que o Mário pôde fazer, ele fez. Foi inquérito policial, da imagem das câmeras do CT, tudo isso foi feito. Aí vocês lembram bem o despacho do juiz. Não, esses torcedores foram lá para cobrar mais empenho dos torcedores. Esse foi o despacho do juiz de direito. Então fica difícil, a parte do clube foi feita, o que que é? Vai numa delegacia, presta queixa, faz-se o inquérito, esse inquérito avança, vai na mão de um juiz e o juiz dá um despacho desse, quer dizer, ele está, na realidade, falando, não, eles foram, são tudo bonzinho, eles foram lá só para cobrar um pouco mais de empenho do torcedor. Mas o clube não é conivente com isso, nunca foi e nunca será, violência... Não se esqueça que o dirigente também tem família, o dirigente também tem filho, o dirigente também anda na rua, quer dizer, essa violência vai ser, uma hora vai voltar contra ele também. Você, né? Então, recebeu ameaça, Roberto? Porque não, nunca recebi ameaça. Você como diretor de futebol teve bons momentos, mas também deve ter tido alguns momentos. Não, mas nunca, olha, eu vou falar para você que nós tivemos alguns problemas no futebol com a torcida, podemos chamar de problemas. E eu tenho uma postura que eu acho que em qualquer situação a conversa ela cabe. Desde que eu seja respeitado e como eu respeito a todo mundo, sentamos e não foi uma nem duas, foram algumas vezes, uma dezena de vezes que sentamos e conversamos tranquilo. A gente tem que ouvir o torcedor, ele frequenta o estádio, ele gasta dinheiro, ele chora pelo clube. Acho que isso não tem problema nenhum, vamos ouvi-lo, vamos ver, mas nada compactando com violência. Isso não combina, não tem nada a ver não. Ô Roberto, claro, você está aqui porque nós temos, não só porque é corintiano, eu poderia estar aqui a qualquer momento, mas teremos uma eleição agora no fim de semana. Sim. Uma eleição. Dá um friozinho na barriga, mesmo? Você, pô, não é presidência do Brasil, não é governo. Presidente, dá um frio na barriga de expectativa de abrir urna. E emendando na pergunta dele, por que todo mundo reclama e por que todo mundo quer ser presidente de clube? Não, eu nunca reclamei. Não? Eu nunca reclamei. Você acha que vale a pena? Tô aqui nessa luta para ser presidente do Corinthians porque gosto, porque é uma paixão que eu tenho pelo Corinthians. Já dedico uma parte da minha vida, e não é pouco, há mais de 7 anos me dedico a trabalhar no Corinthians, que em 2007 fui diretor administrativo, em 2009 na eleição... Onde o Andrés ganhou, eu era o seu primeiro vice. Quanto tempo você está lá? Não, estou no Corinthians há muito tempo, mas trabalhando na direção do clube desde 2007. Eu fui diretor administrativo de 2007 a 2009. Em 2009 eu fui o primeiro vice-presidente do Andrés. No fim de 2010, ainda como primeiro vice, que o mandato foi até 2012, eu fui trabalhar no futebol, como diretor de futebol, onde fiquei até o início de 2014. Então ninguém pôs o revólver na minha garganta, ninguém pôs a faca em mim, eu estou lá porque eu gosto, eu estou lá porque eu quero e quero ser presidente do Corinthians porque tenho paixão pelo clube e sei que posso contribuir muito para fazer o Corinthians ficar maior do que já é. Ô Roberto, por que o eleitor vai votar em Roberto Andrade e não deve votar em Antônio Roque Cittadini? O que que você tem que ele não tem? Primeiro, por tudo que nós fizemos no clube. Se você for analisar, existe um Corinthians legal, bonito, até 2007, e um Corinthians completamente diferente de 2007 para cá. Certo. Você pode ver que o Corinthians conquistou não só dentro de campo, como fora de campo. Você vai no clube social hoje, ele é lindo, maravilhoso, tudo arrumado, tudo funcionando. Eu não vou nem falar do CT que nós fizemos, não vou nem falar do estádio, que são coisas que o corintiano acho que nem percebeu, mas nós fizemos. E, mano, você tem pergunta? Ô, Roberto, querendo ou não, agora o Corinthians, ele tá, teoricamente, ainda em águas calmas, né? O time do Corinthians, ele tá encaminhado, mas ele tá fechando o ano, fechou, né, o ano de 2014 com déficit. Como você pretende, talvez, lidar com essa situação e, principalmente, com relação a apagar o estádio? Porque agora, querendo ou não, a mídia começa a jogar algumas coisas aí e tá realmente complicado. O Corinthians, ele apresentou um déficit aí, um balanço, né? É, acho que com rombo, acho que de 60 milhões ou até mais, você poderia confirmar isso ou não. É, eu gostaria que você dissesse também qual que é o custo total do estádio e quanto o Corinthians ele tem na conta já para começar a pagar o estádio. Ah, inclusive, mano, essa é a pergunta de muitos ouvintes que nos seguem aqui no Twitter, nas redes sociais. E o Tadeu Magalhães fez exatamente essa pergunta. Como é que você vai fazer para gerar mais receita para o clube para pagar tudo isso? Bom, na realidade, nós temos que separar. Hoje o estádio é separado do clube. Todos sabem que a receita, toda a receita gerada no estádio, seja ela de bilheteria, venda de camarotes, que será dado início agora no mês de fevereiro, as cadeiras cativas, as lojas, o restaurante, enfim, tudo aquilo que for receita do estádio, ele fica no fundo, onde o único propósito desse fundo é pagar o BNDES. E que a gente vai dar início, a primeira parcela vence em julho de 2015. E eu garanto ao torcedor corintiano que está nos ouvindo que fique tranquilo que o Corinthians pagará o seu estádio sem problema. E a gente também vem trabalhando já há algum tempo, ainda não conseguimos êxito em vender o nome do estádio, mas eu acredito que em breve a gente consiga fechar a venda do estádio, onde a gente vai concluir um outro empréstimo que a gente tem fora do BNDES, para ficar somente com a parcela do BNDES. Qual que é o custo total? Só para concluir, Portugal. É, com relação ainda ao estádio, Roberto, qual que é o custo total dessa obra e quanto Corinthians ele tem na conta já para começar a pagar? Olha, eu não sei exato o que a gente tem na conta. Eu posso te assegurar que a gente tem, acredito que próximo de 30 milhões. Uhum. O custo total que a gente tem que pagar, ele está girando hoje em torno, eu não sei exato por conta dos juros, mas dá 750 milhões. Sobre a renovação com o patrocínio, Roberto, da Caixa Econômica Federal. Que pé anda, como é que tá isso? Olha, não foi renovado, o contrato venceu de agora, dia 31 de janeiro, mas o diretor de marketing já vem conversando com a Caixa, acredito que na próxima semana já deva estar assinado, porque a Caixa manifestou vontade de renovar. Mas exemplo, com relação ainda ao clube, o Roberto, incrementando ainda aquela primeira pergunta ainda que eu havia feito, o próprio Raul, ele ligou aqui no programa, ele falou que ele havia aprovado um orçamento de 10 milhões de reais para que o Corinthians pudesse utilizar em contratações. Sim. O Corinthians possivelmente já tem estourado esse orçamento aí com o Christian, que acabou chegando. Enfim, o Corinthians está tentando uma negociação com o Guerreiro. Daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto também, qual que é a sua posição com relação a esse atacante. Mas como trabalhar com uma quantia teoricamente pequena para os moldes do futebol hoje, sendo que o Corinthians está com uma dívida enorme e essa dívida só tem aumentado com o passar dos anos? Deixa eu só explicar para você que o valor que a gente tem para gastar em 2015 de 10 milhões não significa que a gente tem que gastar só 10 milhões em 2015. Eu posso contratar um jogador de 20 milhões, por exemplo, e pagar 5 milhões em 2015, 5 milhões em 2016 e 10 milhões em 2017. Isso não me faz... Esse é o orçamento para 2015, não para 16 nem para 17. O que a gente tem que fazer, o que nós vamos dar início... Na realidade, a conta é muito fácil de entender. Por que o Corinthians ficou nesse déficit ao longo desses anos? Quando você traz um jogador, eu falo muito de jogador, porque são os valores mais expressivos que chegam para ser pagos, né, na conta do clube. Você faz um contrato com um jogador, vamos dar qualquer um exemplo, você faz de 300 mil reais por mês um jogador que tenha chegado. Quando você contratou aquele jogador, naquele dia, naquela época, você tinha receita para aquilo. Uhum. Só que você faz um contrato de 3 anos, e ao longo desses 3 anos você perde receita, só que a conta para pagar, ela continua os mesmos 300. Aí dá esse descompasso que aconteceu no Corinthians. O que a gente tem que fazer hoje? Apertar o cinto, vamos diminuir despesa, diminuir quadro de gente, procurar reduzir o máximo que conseguir e trabalhar as nossas receitas. É isso que a gente perdeu. O Corinthians, não sei porquê, mas ficou com as receitas um pouco comprometidas, as parcerias diminuíram. A gente sabe da dificuldade que está no mercado, não só brasileiro, como fora também, de você atrair dinheiro para o futebol. Isso está cada dia mais difícil, mas é o nosso papel agora, como presidente do clube, é procurar atrair mais investidores, trazer receita para o clube. Não, não tem outra conta. Aumentar a receita e diminuir a despesa. Mas, ô Roberto, por exemplo, os jogadores do Corinthians, eles estavam ali, por exemplo, acessando a internet. O cara pegou o tablet, ele abriu lá. O Corinthians, recentemente, ele teve interesse no Dudu. As informações que chegam aqui também é que o Corinthians já fez uma proposta para a renovação do contrato do Guerreiro, coisa que ele ainda não aceitou. Mas o Corinthians, ele tem alguns jogadores que estão com direitos de imagem atrasado. No meu caso do Renato Augusto, tem o Ralf. Quatro jogadores. Tem quatro jogadores? Quatro. Quais jogadores são os outros dois? Tem o Ralf e o Renato Augusto, quem são os outros dois? O Renato Augusto, o Ralf, o Felipe e o Pato. Esses jogadores, eles quando veem essas notícias na internet, Roberto, você não acha que isso pode gerar até um mal-estar? Porque eles falam, porra, se não me pagaram... Mas tá conversado, mano. Tá conversado com todo mundo, não tem problema nenhum. Ó, mas tem, o Roberto, dá uma prioridade que... lá no Pato, meu. Que Pato, mano? Paga lá o do Pato, Roberto. Caduca. Deixa ele na correr na justiça, Roberto. Pagar todo mundo, não é só o Pato, eles não, sabem disso, que a gente prioriza tá passando por um momento Roberto. Difícil. Agora, eu quero deixar claro que isso não é salário como foi divulgado. Uhum. O Corinthians nunca atrasou salário de ninguém, de nenhum funcionário do clube. E nem sempre o direito de imagem é salário. Às vezes é luvas que foram divididas e tem a nota fiscal para pagar que sai por direito de imagem, mas não é salário. Então não existe nenhum jogador insatisfeito com essa situação. Garanto a diretoria... você que não. Não? Garanto a você que não. Tem muitas coisas acontecem também, principalmente na mídia, que o pessoal começa a jogar informações falando, pô, mas o Ralf não tá satisfeito com essa situação. Uhum. A diretoria do Corinthians não tem recebido o Ralf para conversar a respeito. Então, não existe, existe uma conversa com todos. Com certeza, ele sabe... Há muitos anos que eles estão no clube, nunca passaram por isso, é um momento, todos respeito e sabe que o Corinthians vai honrar sempre com os seus compromissos. Bom, bacana. Pessoal, olha, hoje estamos recebendo o candidato do Corinthians à presidência, Roberto de Andrade, tá bom? Ligue, participe, 3284-7097, mande também as suas perguntas através do nosso aplicativo, tá? Tem um aplicativo da Energia, mande a sua mensagem, a sua pergunta também aqui pro Roberto, ou sobre todos os outros temas aqui do programa, participe do Twitter da Energia, tá bom? No @energia97, @energia97, também mande a sua mensagem via Twitter. Vamos trazer os ouvintes no 3284-7097, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor, ou acesse hdi.com.br, oferecimento também do Grupo Esser, um nome construído com história, Engove, vai pra balada? Bom, Engove para você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Mas acho que tem que priorizar o pagamento do Pato, hein, Roberto? Não, o Pato tá fora. O Pato é nosso. Prioriza quem tá lá já. Ai, olha, então falando, todos estão falando aí que saiu o Cleiton Xavier, né? Postou no Instagram dele que ele é do Verdão. Achar aqui, mas não achei. Ele é do Verdão. Olha os caras, velho. Falar a verdade, eu falei no meu programa faz tempo. Não, isso aí quando? Há 10 anos atrás. Robinho do Palmeiras. E eu queria que o mano falasse do Felipe, que ele criticou e o cara fez gol ontem. Caso se confirme, ótima contratação. Ótima contratação. Monta time pra brigar forte. Briga forte pro brasileiro. Alô? Alô? Quem fala? Leonardo. Ô, Leonardo, tudo bem, meu? Tudo bem, graças a Deus, mano. É Leonardo do que, teu nome completo? Leonardo Silva Drogas Fernandes. Nossa. Repete aí de novo. Drogas Fernandes. Leonardo Silva Drogas Fernandes. Tá certo. E quantos anos você tem? Fernandes. Oi? Quantos anos você tem, velho? Cara, eu tenho 20 anos. 2.0, RG. Hoje. O que você acha hoje? Hoje. Eu acho óbvio. O quê? Por quê? Quando alguém pergunta pra ele qual é o caminho, ele fala, drobas as esquinas ali. Drobas, é sensacional. Diga não as dobras. Ai, para. Sensacional. E daqui a pouco vocês não percam o avião do estádio. Vai passar aí. Daqui a pouco passa o avião do estádio, hein? Diga não as drobas, RG. Qual que é o bairro que você mora aí, velho? Cara, eu moro no Itaim Paulista. Itaim Paulista? ZL, pô. É o último bairro da cidade de São Paulo na Zona Leste, não é não? Não é nada, eu acho que ainda tem São Mateus, a última bairro. Ah, mas São Mateus é mais pra baixo. Mas tem Guaianás ainda. São Mateus é perto do ABC. Sim, mas até chegar lá ainda tem mais ainda. ABC. É o São Miguel, mas hoje... Itaim é depois de São Miguel. RG, deixa eu dizer o seguinte pra você. Diga. Será que ontem eu vi o jogo do Santos? Não tem jeito ainda do Joshua, não chegou o momento. Ainda tá um pouquinho verde. Vai ter que esperar um pouquinho. Né? Tem que esperar um pouco. Tem fruta que ela tá verde, verde, verde. Na hora que você vai comer, não dá mais. Apodreceu. Baixou do tempo. É a famosa fruta enganadora. Sim. Fruta enganadora, boa. E de fruta, o RG entende. Na verdade, uma vez eu já estive com uma fruta enganadora. Ah, você teve. Várias. Quando eu jogava no Flamengo lá, eu peguei. Uma, várias. É a verdade. Mas você viu que eu vou voltar a jogar bola, né? Você vai ser a bola, hein? Não, tô em forma. Mas essa fruta aí não é enganadora, essa fruta aí é equivocada. Não, eu peguei uma parada aí, xinxi, um troço. Essa fruta aí tinha caroço. O que foi, Bá? Ah, o time. Time, Leonardo. Cara, eu sou tricolor, velho. Ah, tricolor, velho. Tá certo, tricolor. Ô, Leonardo. Fala aí, velho. É, eu tenho falado aqui, eu falei outro dia pro Ataí de Gil Guerreiro, pra ele contratar aí um quarto zagueiro, porque aí eu vou dizer que ficou nota 10 aí, as contratações ficaram nota 10. Mas depois de ontem, eu acho que tem que contratar a Fiorella pra assistir todos os jogos do São Paulo. Tá certo, tem que contratar mesmo, cara. Agora convenhamos, né? É uma brincadeira, é apenas um capivariano, né? Só uma coisa, deixa eu mandar um beijo rapidão, um up, né? Que tá meio ruim. É. Eu vou mandar um beijo lá pro pessoal da quadra do China. Quadra do China. Sábado lá. É. O André, o Charles, o Vandinho, o Cacau. Ah, minha ligação mesmo, hein? Pesão, beleza, beleza. Me diz uma coisa. Com esse... Cara, o São Paulo, eu acho que ele tinha que contratar, sabe o quê? Um zagueiro jegue doido. Jegue doido? Jegue doido? O que é um zagueiro jegue doido? Por favor. Cara... Jegue doido é aquele cara que tem que disputar a bola. É meio que aquele lateral que a gente tinha, só que zagueiro e mais louco ainda, velho. Ah, que nem o Álvaro Pereira? Isso, tipo o Álvaro Pereira. É o louco. Mais doido. Mais... E mais doido ainda. Ah, pra ser expulso todo jogo. Mais o Ed Carlos. Mais doido que Ed Pereira Carlos. Na zaga, nós tivemos um e dificilmente teremos outro. Se for Dario Pereira, meu amigo. Esse é impossível. Quem é que nasceu? Ah, meu Deus do céu. Faz tempo que não aparece. Mas, jegue doido na zaga é complicado, viu? Doido. Compromete, mano. Tem que consciente, tá ligado? Como é que um jegue doido vai ser consciente, cara? Falar a verdade, jegue doido, baita zagueiro. Jogou comigo também. Bom. Falar em jegue doido... Você concorda com parte da torcida vaiando o Maicon toda vez que ele pegava na bola? Cara, não concordo muito não, porque o cara joga bem às vezes, entende? Então a torcida tem que dar um voto de confiança às vezes pro cara, porque o cara é um meio de campo, tal, toca bem a bola. Tem que dar agora o apoio, porque vai começar a Libertadores. Sim. Eu só vou precisar de um time bom, entende? Entendi. Um time no Libertadores, no Paulista... Olha, como eu disse, ontem foi apenas um capivariano. Mas o Pato mostrou movimentação, vontade, etc e tal. Você acha que o Muricy deveria insistir mais com a escalação do Pato? Ou você acha que... Sim, perfeitamente. Os atacantes que o São Paulo possui hoje, cara... Só que o que precisa mesmo é movimentação, toque de bola... É uma finalização, assim, um drible, uma finalização forte, entende? Sim. É Sui Fabiano, puta de um atacante. Só que quando a bola não chega nele, eu acho que ele morre em campo, entende? Ah, mas todo atacante, quando a bola não chega, meu amigo, tá morto. Difícil só atacante vendo só buscar. Como o Romário, né? Tá ruim a ligação. Cara, assim, eu vendo o jogo do São Paulo, claro que a gente não pode... comparando o capivariano, nem o Campeonato Paulista. Alô? Mas para uma Taça Libertadores, o nível de pegada e intensidade tem que ser maior. Quando o São Paulo for jogar, por exemplo, nesse grupo que ele vai jogar, contra o próprio Corinthians na Arena, contra o San Lourenço... É a zaga, né? Tem que melhorar a zaga, a marcação... Não, eu acho que a participação dos jogadores, como o meio campo, os volantes têm que pegar mais, os jogos devem voltar, isso deve ajudar, o time tem que marcar mais. Não tem espaço mais pro jogador que fica com a mão na cintura esperando. Ah, não dá. Não. Você tem que ser mais participativo. É verdade. O São Paulo tomou 2 gols ontem do capivariano, que os jogadores estavam livres. É claro, não tem a mesma intensidade e a mesma atenção do jogo Libertador, mas é ruim. Desviou lá. Ô, Leonardo, então tá bom, cara. Um abraço pra você. Boa noite. Obrigado pela audiência. Posso mandar mais uns abraços aí, velho? Eu vou mandar. Mas você ligou pra abraçar todo mundo, vai. Ah, verdade. Pô, é bom abraço. Ó, Quero mandar uns abraços aí pro pessoal da Nescafé, lá de São Bernardo. Nescafé. É, o pessoal aí da quadra do China. China. Que joga de sábado China, de manhã falou. Ali. Não, é porque os caras não devem ter ouvido, mas... Firmeza. Firmeza. Valeu, cara. Obrigado. Falou. Valeu. Ô, Roberto, a gente tava falando agora do Pato. Você participou da negociação Corinthians-São Paulo em relação ao Pato? Não, eu já não tava mais na diretoria de futebol. E qual a sua opinião? Eu não teria feito. Não teria, mas assim, qual solução você daria no caso pro assunto Pato? Parece que havia um desgaste do Pato, né? Lá dentro. Aí o Corinthians, quem fez a negociação, talvez tenha entendido melhor fazer essa troca. Não, eu não condeno quem fez, cada um na hora que tem que resolver, resolve. Só estou dando minha opinião que eu não teria emprestado. Eu só acho que se a gente insistisse um pouco mais com o Pato, um pouco mais de paciência por parte dos dois treinadores, eu acho que sim, porque ele tem futebol. Isso é a minha opinião. Roberto, tem uma pergunta de um rapaz, o Leonardo Fogasa mandou um e-mail para mim. Ele pergunta aqui para você, por que é tão difícil o acesso ao estacionamento do setor leste? Você poderia melhorar esse acesso? Eu não sei o que ele quer dizer com difícil, mas o setor, o estacionamento que está aberto, se eu não me engano, é do setor oeste ainda. É que o estádio ainda tem umas partes dele que estavam sendo feito obra, ainda que não foi terminada a obra, concluído ainda depois da Copa do Mundo, que isso será em abril. É, com relação ao estádio aqui, aí, viu, Domênico, a melhor opção pro torcedor, cara, é ir de metrô. O estádio do Corinthians, né? Ali, pô, tem duas estações ali que o cara pode descer ali, tanto na Artur Alvim quanto na estação Itaquera mesmo. É a melhor opção, cara. Ir de carro pra lá é tiro no pé. Tem a pergunta do Leandro AB, 1985 no Twitter. Pergunte se você, Roberto, expulsará Fernando Garcia do quadro de conselheiro. Acho que nem pode expulsar alguém, pode? Não pode, porque... Mas isso não cabe ao presidente, sim, ao presidente do conselho. É o conselho, no geral, que tem que resolver isso. Isso não é uma matéria para o presidente da diretoria resolver. Desculpa, mas por que expulsar este conselheiro? Não sei. Porque o estatuto do clube reza que nenhum conselheiro pode ter negócio com o Corinthians. Mas, ô Roberto, é com relação ainda à participação do Fernando Garcia... E teve ontem, então, essa bronca, né, do Fernando Garcia em relação ao jogador dele, sim, o Beto, é isso? Sim. Eu queria saber o que você acha, Roberto, da diretoria do Corinthians ter utilizado esse artifício de ceder parte de jogadores da categoria de base aí para fazer negócios aí com outros atletas. Por exemplo, tá devendo para um jogador X, fala, não tem dinheiro para pagar, ou então o Corinthians precisa de uma grana e não quer pegar no banco, fala, tô a participação no passe do Malco, tô a participação no passe do Guilherme Arana, do Tocantins, enfim. O que você acha desse fatiamento da categoria de base? Na realidade, a gente não pode condenar, porque é um ativo do clube, né? E se o clube tem uma necessidade de pagar algum compromisso e não tem dinheiro, não tem aonde buscar o dinheiro, você desfaz de algum percentual dos seus ativos para que pague. Não é o correto, mas você tem que saldar os compromissos também. Então é difícil. Né? Mas numa dessas, você pega um Neymar, por exemplo. É. Pega um Neymar lá. Você vende a preço de banana. Então. Aconteceu com o Neymar também. Isso é comum. Não vamos crucificar. Não se deve fazer, mas é uma coisa comum. Você precisa saldar um compromisso. Aí você tem três relógios na gaveta, vende um para pagar. Você não vai ficar andando de relógio bonito e devendo. Não é modo de dizer, mas é mais ou menos isso. Você tem o jogador. O ideal é não fazer. Esse é o certo. Mas 20% de um, 10% de outro. Isso é uma prática comum que acontece no futebol. Ô Roberto, fazer uma pergunta. Volta e meia surgem discussões sobre o que é ético e o que não é ético na disputa por jogadores. Então tivemos vários exemplos nos últimos anos, onde às vezes os clubes são taxados de antiéticos, aliciadores, blá blá blá blá blá blá. Por exemplo, nós tivemos aí alguns exemplos recentes. São Paulo contratou o Kardec e foi tratado como antiético. Há santistas que acham que o Palmeiras foi antiético em relação ao caso Arouca. O que você considera ético ou antiético numa tentativa de contratar um jogador que está no co-irmão? Na realidade, Sombra, essas negociações que você citou, a gente só pode falar se é ético ou não participando delas. Eu vou dar um exemplo para você que foi citado bastante também pela imprensa, foi o caso do Dudu. Uhum. O Corinthians vinha negociando o Dudu e o São Paulo entrou no negócio e fez uma oferta diferente do que o Corinthians tinha feito. Certo. Aí os representantes do clube foram no Corinthians e falaram, olha, eu tive uma oferta do São Paulo dessa forma e se vocês quiserem o jogador tem que ser assim. Aí no Corinthians não cabia no bolso do Corinthians, para falar o português claro, e saímos do negócio. Eu não acho isso falta de ética nenhuma, é um negócio. O negócio cada um procura fazer o que é melhor para si. Claro. Eu não posso tratar um negócio pensando no Corinthians e tenho que olhar para o São Paulo, para o Palmeiras. Eu olho para o Corinthians, eu faço uma oferta daquilo que eu acho que é conveniente pro clube. Exatamente. Foi o que o São Paulo fez. Eu tô falando da negociação do Dudu, claro. Eu tô ao par dela. Agora, das outras que vocês... Eu não sei o que aconteceu, mas eu não acho isso antiético, não. Por exemplo, vamos só dar um exemplo. Nós tivemos agora o caso. O Arouca, ele estava entrando na justiça contra o Santos porque alegava não ter recebido salários e outros benefícios. Ele e o Aranha. Ele e o Aranha. Muito bem. O Palmeiras interessou-se pelo Arouca, tá certo? Você acha que isso é antiético ou não? Eu não acho não, porque se o jogador já manifestou vontade de sair do clube, porque ele já não está recebendo salário, ele quer ir embora do clube, eu não acho nada de antiético, que não pode o jogador ficar sem trabalhar. Se ele não for para o Palmeiras, ele vai para qualquer outro clube. Na minha opinião, antiético é não pagar o jogador. Verdade, essa é verdade. Uma pergunta aqui do Helder Underline Eduardo, Roberto. Quer saber se você, quando for o presidente, se você vai alterar o estatuto do clube sobre a reeleição. Não, esse estatuto já foi mexido e nós acabamos com a reeleição. Eu digo, o nosso grupo foi contra a reeleição, eu também sou contra a reeleição. O período hoje do mandato é de 3 anos, eu acho que é o suficiente. E eu não concordo com reeleição, não. Agregado a essa pergunta, Roberto, o que você acha do fiel torcedor poder votar? Isso é uma questão um pouco mais ampla para a gente discutir, porque o clube, ele tem a parte social, não é pequena, tem muitos sócios. Eu acho uma matéria que pode vir a acontecer. Ela já fez parte de discussões no conselho. Eu acho que nós estamos ainda gatinhando nisso, mas eu acho que no futuro próximo isso deve acontecer. E a pergunta crucial, Roberto, se você fosse presidente do Corinthians hoje, nessa situação do Guerreiro, mas serei no sábado. Será? Possivelmente, pode ser. As informações que eu tenho é que você é o favorito. Mas com relação ao Guerreiro, se você é o presidente do Corinthians hoje, qual seria a sua postura? Renova ou não renova? Compra ou não? Na realidade é muito simplista a sua pergunta de renova ou não renova, porque por minha vontade, eu, lógico que eu quero renovar, como torcedor, como presidente do clube, enfim, mas eu quero renovar. Mas vai ou não? Ele vale 7 anos? Você hoje é o presidente, você renovaria ou não? Não, eu preciso ouvi-lo, né? A gente não sabe, o Corinthians já fez uma oferta para ele financeira. E ele mandou 7 milhões, não é isso? Ele pediu 7 milhões, o Corinthians já fez uma oferta de 4 milhões de dólares. E a gente espera que ele... E se ele bater o pé em 7, você fecha? Eu acho que ele não vai segurar o 7, eu acho que nós temos que... Eu acredito que sim, porque ele também se manifestou com bastante vontade de ficar. Não dá para se antecipar sem ouvi-lo. Né? Então, até onde, Roberto, você talvez gastaria um dinheiro? Vai, na boa, fala português, claro, porque o Roberto possivelmente já vai ser o próximo presidente da história do Corinthians. Também acho que ele vai ser. Você tá torcendo por quem, mano? Ah, eu gosto do Roberto. Eu acho que é um cara aí que, sabe, é uma linha de dirigente que eu curto, Sombra. É igual o Ataíde Gil Guerreiro. É um cara que não fica com essas boçalidades igual a Edar vive fazendo na mídia. Ele não alfineta o adversário. Por mais que ele brinque, aqui também é óbvio que existe uma rivalidade entre um dirigente e outro. Cada um defende seu clube. Claro, é, mas com respeito. Mas respeitando todo mundo. Por respeito, senão... Verdade, porque defender uma coisa, achincalhar é outra. Lógico, né? Óbvio. Velo. Mas eu gosto muito da linha do Roberto, mas eu gosto do Rock também. Gosto do Rock também. Eu sou São Paulino, acompanho aí o Roberto como dirigente do Corinthians e sempre que eu ouvi o Roberto, tenho muita consideração por você, viu, Roberto? Também. Muito obrigado. Gosto da obrigado, sua postura. Mas recapitulando... Sempre respeitoso e respondendo, não foge de uma questão. É. Sempre quando eu ouvi em outras emissoras, toda entrevista... Paro pra ver, porque é muito respeitoso também. E sempre esclarecedor. Agora tem até o Roberto aqui do torcedor. Domênico, calma aí, deixa ele responder. Mas não vai concluir. Roberto, até quanto o Corinthians está disposto a gastar no Guerreiro? Por exemplo, eu sou empresário do Guerreiro, falo, beleza, faz sua proposta aí que eu vou ver se vale a pena ou não. Na realidade, não é só o valor, né? A gente tem que discutir também o prazo, né? Porque se ele insistir que ele quer o valor à vista, o Corinthians não tem pra dar. Não, beleza. Nem se for os 4 já oferecido. Ele fala, beleza, pode diluir nos 3 anos de contrato. Ah, eu quero que o torcedor entenda que a vontade do Corinthians e a minha é que ele fique. Ele só não vai ficar se nós tivermos que fazer uma loucura. Eu não posso pôr o Corinthians numa loucura, dentro de uma loucura financeira, para ter um jogador. Não se esqueça que ele é um jogador num grupo de 30. Isso, você vai abrir um precedente perigoso. Outros contratos vão vencer. E como é que você... Se você age com uma pessoa... de uma forma, você tem que agir com todo mundo. Todos são importantes. Não é só o Guerreiro que é importante no Corinthians. Todos são. Ó, todos têm uma função. Ô, Roberto, ó, 6 milhões de dólares diluídos em 3 anos de contrato, mas o teto do clube é inviável para o Corinthians hoje? O salário já, pelo que me consta, o salário já ficou acordado com ele e os valores. Tá, o teto. É. A discussão é a luva que tem que pagar. Sim. E a forma de pagamento. Então, por exemplo, 6 milhões de dólares em 3 anos de contrato diluído. 2 milhões por ano. Isso. Você acha pouco? É inviável? Não, tô perguntando. Não, eu não acho inviável, a gente tem que correr atrás de receita para isso. É que às vezes fizeram uma proposta. Não tá muito longe do que a gente quer fazer. Mas vai que acharam, ele viu um apartamento bonito aí que custa 15 milhões de reais e só vende a vista. A Bárbara Evans tava enchendo os sacos. Às vezes tá precisando de um dinheirinho para quitar o apartamento. Ah, deve estar assim, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Roberto, acho que o Corinthians mudou o patamar dele, a história dele, a partir do momento que ele anunciou o Ronaldo e a parceria com o Ronaldo trouxe muita coisa legal pro Corinthians e o Andrei sobre lidar com isso. Pra mim, o Corinthians mudou a história dele ali. E no ano seguinte, o Corinthians tentou trazer um jogador midiático também, que foi o Alexandre Pato. Acabou, por uma série de fatores, não dando certo. Tem um outro jogador... Que como na história não? Tá dando. Não, no Corinthians. Eu tô falando pro Corinthians. Antes do Pato, o Adriano. Adriano também tentou trazer o Adriano, também não deu certo, bem lembrado pela região, apesar que pra mim ele fez o gol do título contra o Atlético. Roberto, ano que vem vence o contrato de outro jogador ídolo na história do Corinthians, que é o Carlos Tevez. Você possivelmente será o presidente. Carlos Tevez teria declarado que o problema dele não é mais dinheiro, que ele gostaria de terminar a carreira e encerrar no Boca Juniors. O problema dele é a beleza hoje. Até brinquei outro dia com isso aí, que eu falei, ele já quer ir pra Argentina acabar no Boca Juniors, mas não custa nada ele fazer uma escala no Brasil então, e no Corinthians. Você, né, faria isso e como marketing... Não está muito escasso esses jogadores para voltar, para movimentar a torcida, como foi o Ronaldo, como vocês tentaram. Na realidade, não tem mais isso no mercado, né? Na realidade, você sabe que o torcedor corintiano tem uma paixão grande pelo Tevez, né? E eu não me ponho diferente de ninguém, sou um torcedor também. Gostaria de tê-lo no Corinthians por uma temporada, nem que fosse por um ano, mas gostaria de ter. Agora, o querer, o ter, tá longe, porque quando o jogador fala não precisa mais de dinheiro, mas ninguém aceita ganhar pouco. Os números são altos, são excessivos, e repito, quando você traz um jogador com um disparate salarial muito além do que os outros que estão ganham, você normalmente não é bom que isso aconteça, não é o ideal, que cria problemas e tal. Mas eu acho que a única coisa que não pegaria, não, o Tevez não viria ao Corinthians, se fosse o caso, seria a parte financeira, que do resto, vontade dele, vontade nossa. E ainda é legal, só pra terminar, Gê, só uma coisinha rápida. Pra terminar, a filosofia de alguns jogadores argentinos. Eu sempre conto aqui a história do Riquelme ter jogado por um salário mínimo no Boca durante muito tempo. E o Gabriel Milito, que tinha proposta do Palmeiras e da Turquia, jogou por 15 mil reais no Racing. Falta isso pro atleta brasileiro, Roberto. O cara falou, ó, não me importa o dinheiro, eu quero voltar como acontece com o atleta argentino. Essa filosofia de amor às raízes da onça. Portuga, você citou dois atletas que, de fato, esses mesmo não precisam de dinheiro. Agora, qualquer outro atleta que está ainda no meio do caminho, ou não chegou ainda no auge da situação financeira ideal, é difícil você... O universo é muito, muito difícil. Né, é muito difícil com um jogador abrir mão, porque quem tem 100 quer ter 200, quem tem 200 quer ter 400, e assim é o dinheiro, Roberto, infelizmente é assim. Roberto, tem uma situação aí que passou batida, e que é a seguinte... No meio dessa crise toda, a gente sabe que o país está em crise geral, o futebol também está, a gente vê aí essa discussão de renda, de valor de ingresso, blá, blá, blá, blá, blá. E aí caindo para o lado do patrocínio. Recentemente teve aí um Barcelona anunciando um patrocinador brasileiro. Isso também preocupa ou você acha que é um caso isolado? Não, a coisa não é por aí. Não é isolado, não. É preocupante, né? Preocupante, mas, dinheiro está se afastando um pouco do futebol. Sair do Brasil para ir patrocinar Barcelona... O negócio é preocupante. Eu também acho, ninguém deu muita bola para isso, a coisa passou batida. Não é bom sinal. Roberto, mas será que está se afastando do futebol ou é porque a economia brasileira, no geral, está complicada? Não, é por isso. Sim, pessoas vão procurando outros caminhos, porque a gente sabe que o futebol, para você fazer propaganda na camisa dos clubes, não são valores baixos, nenhum clube, principalmente os clubes de ponta, os valores são altos. E as empresas passando por um momento difícil que está passando, acaba tirando um pé um pouco, né? Isso, primeiro, que a Copa do Mundo... colocou todos os patrocinadores para a Copa do Mundo e foi gasto um dinheiro fora do normal desses patrocinadores. A aposta era grande, exatamente, né? Exatamente. E você, passado a Copa do Mundo, você viu uma retração no mercado publicitário bem grande. Sim. Não tenha dúvida disso. Tá certo, estamos aqui recebendo hoje Roberto de Andrade, candidato à presidência do Corinthians, eleição que acontece no sábado, certo, Roberto? Exatamente, sábado agora das 9 às 17 horas. Vocês fazem pesquisas eleitorais, Roberto? Fazemos, fazemos. Como que tá lá o Data Roberto lá? Ah, tá bem difícil, tá bem parelho, não tá muito na frente não, a gente tem, em alguns segmentos estamos um pouquinho, mas a eleição no Corinthians sempre é disputada, a gente sabe disso. Mas vamos lá que sábado está tudo decidido. Mas não é um tiro no pé se a eleição acontecer em fevereiro, Roberto? Não é o momento ideal, a gente sabe disso. Acontece que essa matéria foi para o Conselho, ela acabou não sendo aprovada, porque ela não foi votada separadamente. Foi num pacote de coisas e muita gente não queria tudo que estava lá, acabou falando não para o pacote inteiro e a data estava inserida. Agora a gente já tem um compromisso de mudar duas coisas no Corinthians, que nós já assumimos um compromisso com todos os 250 conselheiros que estão na nossa chapa. E acabar com o chapão, o voto integral nos 200. Sim. E a mudança da data. Eu só não sei se precisar aqui, se o momento ideal é novembro ou dezembro, assume dia 1º de janeiro, faz a transição aí em um mês e meio, o presidente que vai sair, quando está chegando, mas vai mudar sim, não é o ideal. Ainda bem. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Quer uma dica? Peça para o seu corretor cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. Difícil de bater como o recorde mundial do César Cielo. 50 metros livres em 20 segundos e 91 centésimos. E tem mais. O César Cielo é rápido e o HDI bate pronto? Também. Bater o carro? É só passar no HDI bate pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização do conserto, tá bom? Então não esquece, hein? Aliás, ligue já para o seu corretor e peça a cotação da HDI. O preço da HDI é difícil de bater. HDI Seguros é de bate-pronto. Mais um do time de patrocinadores do Estádio 97 que vai ficar o ano inteiro aqui com a gente na Boa. Energia 97. Por que programa bom tem que ter merchan? Aqui no Facebook merchan de da patrocinador rádio, bom também. Bom! Aqui no Facebook da rádio da Energia 97 FM... Ah. O pessoal pode mandar suas perguntas para o Roberto. E um Vinícius Lima, Roberto, pergunta para você aqui. Pergunta, por que o fiel torcedor não pode comprar ingresso como visitante? Vai tudo para a organizada. Não vai, porque do contrato do fiel torcedor, ele não contempla jogos fora, só em jogos da nossa casa. Quando você tem, na realidade, o que vai na a torcida que vai... em jogos do visitante, porque compra na bilheteria que o visitante disponibiliza para o torcedor comprar, mas não é pelo fiel torcedor, não. Certo. Jefferson Rodrigo Ferreira pergunta, por que tantos jogadores nossos são de outros? Como assim? Acho que ele quer dizer por que se empresta ou porque está vendido a outros? Porque está vendido a outros. Na realidade, é que o mano acabou de perguntar, às vezes por necessidade de caixa você acaba vendendo algum percentual de alguns jogadores, e dependendo do jogador no profissional, ele já chega com parceria, porque às vezes você não consegue ter um jogador trazer sozinho por motivo de caixa, e você, com a ajuda de parceiros, você acaba comprando em sociedade o 100% do jogador, e você usa o jogador na parte técnica dentro do campo, entendeu? Roberto, eu lembro muito bem que todo mundo sempre parabenizou a gestão do Andrés. E quando ele saiu, reconheceu que uma das falhas dele foi talvez não ter dado a merecida atenção a categorias de base do Corinthians. Com relação a categorias de base do Corinthians, isso já está acertado? Vocês têm hoje isso sobre domínio, sobre controle, ou não? Ou precisa realmente de uma mudança radical em termos de direção, gerenciamento, não, gestão? Não necessita de mudança radical. O que precisa na categoria de base são melhorias. Isso cabe em qualquer lugar. Inclusive no profissional a gente está sempre melhorando. O que nos atrapalha muito na categoria de base é o espaço físico. Nós tínhamos um belo CT lá em Itaquera, onde hoje é o nosso estádio. E com a vinda da construção do estádio, nós tivemos que fazer uma parceria com o Flamengo de Guarulhos. E a gente tem um terreno anexo ao CT do profissional, onde a gente já deu início às obras de fazer o CT da base. Já estamos fazendo 3 ou 4 campos. A gente tem um processo correndo que é da lei de incentivo ao esporte, onde a gente vai captar o dinheiro para fazer a construção de hotel, enfim, toda a parte. Eu acredito que quando a gente tiver com isso concluído, nós vamos dar um salto muito grande. Tanto é que eu sempre costumo dizer o seguinte: quando um time é campeão, como foi agora, as categorias de base ganhou diversos títulos aí em quase todas as categorias, não significa que está tudo certo. E quando também não ganha, não significa que está tudo errado. Mas melhorias sempre, sempre serão bem-vindas e a gente já está desenhando o que temos que fazer. Aliás, Roberto, faz um grande trabalho o Osmar Losch, desde a época que trabalhava no Inter. Excelente treinador. Eu gosto muito desse profissional, excelente treinador. Um cara estudioso, é um cara muito bom. Excelente. Deixa eu fazer outra pergunta, Roberto, rapidinho. É o seguinte, todo mundo briga por receita para o clube, para trazer receita para o clube. Hoje em dia, o negócio de shows, muita gente dá muita ênfase em shows nas suas arenas. Na minha opinião, o São Paulo tinha, antes da chegada das arenas de Palmeiras e Corinthians, isso muito na frente dos outros. O Palmeiras desenvolveu a sua arena para shows. Só um dado, São Paulo tem shows marcados o mesmo número que no ano passado, tá? Sim. Só para sua informação. Sim, não caiu, mas já ganhou concorrência. O Palmeiras está aí, claro. E a arena do Corinthians, até agora, em shows não teve muita movimentação. Não, a arena não foi feita para show. Você não pensa em não. Fazer show. O nosso gramado é sagrado. Lá não terá show. Terá eventos corporativos, não, sem mexer com o gramado. Caso a gente venha fazer algum show, será no estacionamento da arena, nunca dentro da arena. Boa. Roberto, Felipe Santos pergunta: por que que o Tite, é verdade que o Tite não assinou o contrato com o Corinthians ainda? Não, tá assinado. Tá assinado. Tudo certo. Até saiu uma matéria no Lance sobre isso. Eu costumo dizer, desculpa, mas tem coisa que tem lugar que não dá pra ler. Para de ler. Não dá. Eu passo uma parte, quando eu era diretor de futebol, eu passava uma grande parte do dia desmentindo o que todo mundo escrevia em jornal. Então, infelizmente, o que eu posso fazer? Peço desculpas ao ouvinte. Outro ouvinte aqui do Estádio 97, né, via página Facebook da Energia 97, William Souza pergunta pra você. O que você acha sobre os modos atuais da divisão da cota de TV e PPV? O que você acha justo? Você vai mudar alguma coisa, pedir alguma mudança? Você se aliaria a outros clubes para mudar isso? Acho justo. Acho que a televisão paga quem traz mais retorno de audiência. Todos vivem de audiência. A rádio vive de audiência para você vender o seu patrocínio, sua cota. E a televisão não é diferente disso. Se o Flamengo e o Corinthians são os dois clubes que mais trazem retorno financeiro à televisão, nada mais certo do que pagar esses dois clubes um valor de diferente dos outros. Concordo plenamente. Ô Roberto, deixa eu fazer uma pergunta. Recentemente saiu uma matéria na ESPN falando da divisão aí do dinheiro do pay-per-view. De fato, você pega lá em cima, o Flamengo acho que foi o que mais arrecadou. Foram 300 milhões que vão ser divididos, né? Aí o Corinthians ficou em segundo lugar, eu não lembro agora da cifra qualquer, não sei se é 38 não milhões. Lembro, mas bom, é perto disso. É por aí. E lógico, aí São Paulo vem sexto, Palmeiras em oitavo, acho que São Paulo pega 21, Palmeiras 18, bom, coisas assim. Beleza. Ali, lógico, numericamente se faz, né? Se você é palmeirense, se assinou, você responde lá, é palmeirense, corintiano, São Paulino. Bom, beleza. Agora, no caso da TV aberta, no ano passado foram registrados pontuações iguais em jogos do São Paulo e jogos do Corinthians. Aí, no caso dessa grana da TV aberta, não seria legal, então, fazer uma divisão mais equivalente? Isso é bom falar quem recebe menos, quem recebe mais, não. E isso é um problema. Desculpa. Aquele negócio de pimenta nos olhos dos outros é difícil. Isso é um problema de quem paga, não é um problema de quem recebe. Quem paga é que tem que propor alguma coisa diferente. Eu vou reclamar que estou recebendo pouco ainda. Ele está sentindo dor, por que ele vai gritar? É isso aí. Concordo. Mas se você estivesse no lugar do São Paulo, o que você falaria? Estava reclamando, Não sei o que eu faria, mas não tô no lugar de São Paulo. Ô Roberto, querendo ou não, teve até um levantamento aí também, informando quanto cada clube recebe e quantas partidas ele tem transmitidas por ano. O Palmeiras, ele tem uma remuneração por jogo maior do que o Corinthians. A exposição que o Corinthians tem na TV é muito maior. Pelo que o Corinthians recebe, o Corinthians ainda recebe pouco. Tá certo? Dividir por partida, assim? É o que você está querendo dizer. Ele está falando proporcionalmente. Quanto vale o jogo? O Palmeiras recebe 60 milhões e passa duas no mês. Não, quer trocar? Troca, filho! O jogo do Palmeiras é mais caro. Então, se é mais caro, troca. Passa um jogo do Corinthians, passa 15 do Palmeiras. Vamos trocar. Vocês não deveriam reclamar, porque a remuneração por jogo para o Palmeiras é maior. Esses caras, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda honestidade. A pimenta nos olhos sempre foi refresco, né? Quando dói, aí o cara vai lá. Quando não dói, é que nem o Roberto falou aqui. Eu não quero nem saber. Lasque-se. Se dane. Num português claro. É assim. Agora, esse ano aí que o Palmeiras montou um time legal, e se de repente acontecer de ser legal, eu quero ver aí, quando começar a disputar a mesma coisa, se os caras vão ficar passando um pouco o jogo do time. É, só basta ganhar. Ah, então. Se aí ganhar, passa. Véio, é só a ganhar, melhor, a melhor volta a ganhar, que a porcaria dessas televisões abertas vão se... Aí vai ser obrigado a ajoelhar então no milho, filho. Então ganha. Vai ajoelhar no milho. No Palmeiras, Domênico. Porque é um absurdo pagar 100 pra um... E 80 pro outro, é um absurdo. Isso aí tem que ser dividido igualmente. Tem que montar, mas por quê? Campeonato, desculpa, é o mesmo ponto de vista. Se vocês têm outro, vocês têm. O problema é de vocês também. Só que o problema é de vocês. O problema é de vocês. A Globo não é pai de ninguém. O problema é meu. Globo, mané, Globo, mané, Globo. Você tá de brincadeira, mané, Globo. É Globo Corinthians agora. Globo Corinthians, Bandeirinhas. Quero dizer o seguinte pra vocês. Deveria ter sido feito uma coisa diferente, o RG, mais inteligente. Porque a coisa tá sendo feita de qualquer jeito, né? Eles acham que eles contam a mentirinha pro torcedor, o torcedor acredita e dá mais audiência e aí compra essa ideia. Não existe mais audiência. Foi comprovado aí números. Números foram passados do Ibope. Tem números passados. Jogo de São Paulo deu a mesma votação do Corinthians e o poucos jogos que passou no Brasil também deu a mesma porcaria. Mesmo número de pontos dos caras lá. Não vem com esse papinho. Dá mais audiência. Dá mais audiência porra nenhuma. A Globo gosta quero de pagar mais pro Corinthians porque ela gosta quero mais do Corinthians. E porque ela gosta mais pode do ser, Flamengo. Pode ser. Talvez, mano. Pode ser que falando, então, pode o ser... Marcelo Campos Pinto é um mané. Não, não tô... vocês estão falando. Não sei nem quem é esse cara. Ah, eu quero dizer... Você não sabe. É o cara que negocia os direitos da televisão. Eu não quero nem saber quem é. Pouco me lincho pra ele ou pra quem for. Quero dizer o seguinte a vocês. Que carinho. Que carinho. Eles querem fazer o futebol brasileiro virar um espanhol, sei lá, um alemão. Que já é o quê? Na selva, gente, a formiga gosta de ter a força do leão. Não tem. Não consegue pagar o guerreiro. Quero dizer o seguinte pra vocês aqui. Tem que pegar o dinheiro, a cota total de um campeonato brasileiro e dividir. No ano seguinte, quem chegar em primeiro ganha mais, o segundo ganha um pouquinho menos e assim por diante até o vigésimo. Porque um campeonato não é feito com dois clubes. Ele é feito com 20 clubes. Ué, então todo clube tem que ter um Paulo Nobre pra pôr joga Paulo, também. Corinthians e Flamengo o campeonato poderia, inteiro, xará. Joga aí vocês dois aí, fica mas jogando todo domingo. Corinthians e Flamengo, primeiro turno. Segue o jogo, sem falatório. Calma que senão a gente também não dá sequência no programa. Isso. Boa. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mano, vê todo bem barbeadinho, né? Porque hoje é aniversário dele. É, hoje tem jantar. Hoje ele Jantar, hein? Hoje ele não vai comer coxinha, não. Tem jantar hoje, hein? Aí, garoto. Mas eu não quero dormir tarde, não, porque amanhã acordo cedo. Eu gosto de coxinha. Você vai na rua Mauri, mano. É, não divulga onde você vai, não, mano. Você sabia que eu gosto de já tem mesa reservada no Fasano. Ah, certeza. Aí o Roberto entregou. Eu gosto de você. Boa noite a todos vocês aqui, o Roberto. Boa noite. Em breve, meu chão. Conhece o Roberto? Conheço o Roberto, meu chão. Um dia voltar a trabalhar com o Corinthians. Boa noite a todos vocês. Eu gosto de você, mano. Que se eu tivesse ido aquele restaurante da L'Avenue, eu chamaria pra comer. Ah, o nome? Muito obrigado. L'Avenue. Muito obrigado. E jogar um pôquer comigo depois do jogo. É isso aí. Gosto muito de você. Gosto mesmo. Já que a gente tá falando do Palmeiras, a gente daqui a pouco vai fazer uma pergunta pro Roberto aí. O que ele acha da postura do Paulo Nobre de ter colocado dinheiro no clube ou ser avalista de uma dívida do clube, tá certo? E se você teria a mesma postura se você tivesse a possibilidade ou os recursos que ele tem. Mas daqui a pouco você responde, Roberto. Porque agora eu vou falar da Bozano, né? Roberto tá barbeado, hein? Presidente do Corinthians tem que estar sempre bem barriado. Foi convidado pro seu jantar, lógico. Tá certo. Tá bonitão. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata a sua pele, que tá parecendo aí um pé de arara. Nossa senhora, toda ressecada e zoada. Meu Deus. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Para você deixar seu cabelo do jeito que você quiser, cara. Aquele topetão pro lado, aquela franja esperta, é isso aí. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você não vai transpirar igual uma tampa de panela de cuscuz. Nossa senhora, a nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ah, você palmeirense que ligou agora no estádio, Palmeiras perto de anunciar o Cleiton Xavier, né? Já confirmou. Saiu em alguns sites aí que já confirmou. Alguns portais de marketing. Exatamente. Confirmou. Então, né, o Palmeiras está muito próximo de ter o Cleiton Xavier. De tanto que eu já tô vendo aí, acho que já é. Já é, já é. Acho que já é. Pro Domênico falar. Bom jogador, sim, o Cleiton Xavier, Roberto Andrade? Eu acho, excelente jogador. Só não sei como é que ele tá jogando hoje, mas quando ele saiu, jogava formidável. Muito, muito bom. E aí, Roberto, se você tivesse, por exemplo, no lugar do Paulo Nobre, você faria o que ele fez? Você compraria a dívida de um clube e refinanciaria com juros baixíssimos? Não, eu não faria. Não? Não, não faria. Ah, o Andrade, você responde se o clube tem que andar com as pernas dele. André, o presidente já assina todos os compromissos do clube, qualquer coisa que você faz, você já é aval. O aval ele já é. Do Palmeiras, mesmo não querendo, só por ser presidente. Como eu terei também. Agora, por dinheiro do bolso, acho que o Corinthians, ou o Palmeiras, tem que andar com Roberto, você é a favor que haja punição para dirigentes que gastam muito, não pagam as dívidas? Lei de responsabilidade. A lei, pelo Código Civil, já é. Você é o responsável. Não tenha dúvida, se vocês forem lembrar, Corinthians já estava parcelado um débito de imposto, já tinha pago 3 parcelas, um juiz achou por bem e fez um mandato de citação contra eu, contra o Andrés, contra o Raul. Nós tivemos, quando nós éramos dirigentes. Mas isso já é a lei do Código Civil, já é assim. Não tem como escapar. Tá vendo? Isso daí é bacana, sabe por quê, Sombra? Querendo ou não, o futebol durante muito tempo, ele foi terra de ninguém. E às vezes continua até sendo. Porque o futebol hoje, ele gasta mais do que ele fatura. Será que o futebol brasileiro um dia vai voltar a entrar no eixo, Roberto? Porque querendo ou não, aí, com essa irresponsabilidade dos dirigentes aí, gastando o que não pode, porque na sua própria empresa, o dirigente ele não vai praticar essas atrocidades que eles praticam nos clubes. Se fosse, por exemplo... Na empresa você não trabalha com um cenário... 4 anos para frente. Você não contrata ninguém para 4 anos com o salário que você está pagando no primeiro momento. O que acontece no futebol é um pouco diferente do que é numa empresa. Tem muitas coisas similares, óbvio que tem. Mas é como eu disse, você contrata um jogador hoje porque você tem condições de contratar. 400 mil cruzeiros por mês. Só que daqui o ano que vem a sua receita cai e o salário continua 400. Então por isso que dá esse... Mas sabe o que é o problema, Roberto? Eu acho que hoje o futebol brasileiro está super valorizado demais, cara. Hoje um salário de 200 mil reais é pouco. Parece mentira, mas eu concordo, média, isso eu concordo com você. Realmente tá um negócio exorbitante. O patamar é alto. Virou minha média. Porque, por exemplo, essa referência que eu faço com relação às empresas. Por exemplo, um cara ele não ia contratar um jogador, teoricamente, aí, um funcionário meia boca para a empresa dele, com preço do salário lá em cima. Ele pagaria o justo. Hoje, no futebol brasileiro, se o cara fala, um salário aqui de 120 mil reais, porque poucas pessoas conseguem ganhar 120 mil reais por mês. Agora, existe a concorrência. Eu acho que a obrigação do dirigente, ou o compromisso, melhor dizendo, diferente da obrigação, é sempre manter o seu time forte, disputando tudo para ganhar. É isso que o torcedor quer. E a gente está lá representando uma nação, representando os torcedores, os sócios. Então você quer sempre o melhor. E eu tenho sempre um ditado que eu falo, não só para jogador, vale para qualquer coisa na vida, que o bom e o barato não andam juntos. Você pode comprar o bom com preço melhor, mas barato não existe. Você não tem condições de ser. Agora, Roberto, um jogador de qualidade, ele exige um preço diferente dos outros. Você faria o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras de produtividade, não? Eu acho que não funciona, porque se você criar um clube e sair do zero, você pode fazer partindo todo mundo do zero. Onde você já tem contrato andando em 3 anos, não dá certo, não tem como. Aí o cara vai falar, corre você, que ganha 500 pau por mês. Roberto, eu penso assim. Tem notícia aqui no lance dizendo que o Inter e o Fluminense teriam proposta para levar o Petros embora. Aí eu desconheço, sou honesto em falar, que eu não sei se isso chegou ao clube, não. Tá certo. Hoje, Roberto de Andrade, candidato à presidência do Corinthians, ao vivo, aqui no Estádio 97. Vamos trazer mais ouvintes ao vivo, Dodô? Vamos lá. Já tocou aí. Alô? Alô? Quem fala? Sandro. Fala, Sandro, tudo bom? Tudo bem, Domênico? Bom, Sandro do que é o nome completo? Sandro Pereira Tangerino. Tangerino? Tangerino. Aí é bom, hein? O que é bom? Em conserva. Tangerino? É. Nossa. Tem conserva? Tem suco disso aí. Não. Suco de tangerina, eu já vi. É muito bom o suco de tangerina. Não. Teve um jogador bom, que passou pelo São Paulo nos anos 80 chamado Tangerino. Maravilhoso, jogar mais que o terno. Não, anos 80. Tá bom. E não jogou mais que o terno. E quantos anos você tem? Eu tenho 44. Aí, RG. 4.4, RG. Tudo 4. Tudo 4. O que você acha hoje? Eu não acho porra nenhuma. Nada? Eu acho o seguinte. Nossa, a gente, que coisa. A gente vai, porque a gente vai vivendo e pensa que viu tudo. E você ainda não viu? Não viu. Por quê? Eu sempre soube que existia Sandro de chocolate, Sandro de morango. Ah, agora Sandro de tangerina. Sensacional. Véi, mas não é Sandro, é Sandro. Mas é sensacional. Ah, e o que Sunday, eu falei? E o que eu falei? Sandro. Ah, mas tá relacionado. RG, meu mó da foca, como Maria você? Marta foi atrás de mim na delegacia. Que porrada que ela deu na sua cara, hein, velho? Lamentável. Olha, ele tomou um tapa, né? Eu só vi o final ali. Pô, mas ninguém merece ser preso e ainda ver a Maria Marta. Né? Ainda se fosse Sweet Sugar. Não, ser preso não, ressuscitar e dar de cara com a Maria Marta. Você tá louco. Tá bom, e o bairro qual é? Ó, Domênico, eu tô um pouco longe de vocês. O bairro é Jantalon. Como? Não é almoça, almoça Jantalon, é Jantalon. Que é isso aí, anti-inflamatório? O que é isso? Não. É um nome francês. Jantalon. É o nome quê? Ele tá na França. Francês. Então eu vou traduzir. Jantalon. É janta longe, entendeu? Agora entendi. Mas você tá na França? Não, no Canadá. No Canadá. Assim como Luísa. É Quebec, então. Assim como Luísa que está lá. Aquela Luísa sumiu também. É Quebec, então. Porque ainda Quebec bem, tem muito francês. É francês. Deixa eu falar um negócio aí. Quebec eu quero, viu, mano? Quebec. Querendo aí. O Felipe fez gol lá no Corinthians, mas acho que o Corinthians também é Quebec. Quebec. Quebec, sensacional. Quebec, exatamente. Moro na província do Quebec, aqui em Montreal. Quantos graus faz agora, nesse momento? Agora tá... Assim... Hoje tá quente, tá por volta de menos 15 hoje. Quente? Caraca! Velho. Lá é tudo hoje por tá baixo. Quente? Esse programa hoje é muito chique. Hoje tá quente. Semana passada teve menos 30, hoje tá menos 15. Porra, velho. Nossa, é inverno, né? Agora é inverno aí, não é? Você não consegue nem desovar um corpo no Canadá, cara. RG, fica duro. Jogar um cara no rio lá, ele vai estar congelado daqui 6 meses, ele sai de novo. Ô, mano, mas você pode jogar e fazer um picolé dele. Deixa ele lá, porque quando descongelar, vão descobrir. O legal foi a pergunta do Domênico. É inverno? Não, ainda é inverno lá. Menos 30, velho. Não, então, porque é inverno, né? E lá, Dodô, é tudo por baixo. Tudo acontece por baixo. O pessoal não anda na calçada, né, não? Como assim, por baixo? Não, a maioria das coisas funciona por baixo, tipo como se fosse o metrô. As lojas são embaixo, porque tudo é coberto. Subterrâneo. É o frio, o pessoal quase não anda na rua. Mas é uma grande dica para São Paulo, porque o metrô é a solução do país e do estado. Não? Ah, não, vai. Tá bom, e o time, velho? Qual que é o time aí? Eu sou tricolor. Tricolou em todo mundo. Um time chique, canadense, pedratado. No meu tempo ninguém vaiava o Michael. Não. Meu tempo era melhor, pagava bicho. Vaiava outros. Bicho chuveiro, jogador não reclamava. O Rogério, nosso assessor de imprensa, tirou o Michael de lá. Não pode! Ô, Roberto. Não vou! Oi. Ô, Roberto, você tinha bom relacionamento com o Juvenal? Tinha. Eu falei poucas vezes com ele, em algumas reuniões que a gente se encontrou, mas sem problema nenhum, muito simpático. Gente boa! E com o atual presidente de São Paulo, vai dar? Não conheço. Tá certo. Você já chegou a pagar bicho no chuveiro mesmo, lá, dinheirinho ali, pra jogador, não? Não, nunca fizemos. Não? Pagaria? Não vejo motivo, porque lá no Corinthians o jogador acredita na nossa palavra que pagaremos na segunda-feira. Tá certo. Você então. É a favor de um jogo assim muito... Roberto, na segunda depois do jogo. De um jogo diferenciado. Lógico. Você já teve a atitude de dobrar bicho, dobrar mais um injetar ali antes? Você faria ou já fez? É, o bicho na realidade você trata antes. Não é tratado na hora do jogo, né? Na hora do jogo o jogador tem que estar concentrado para entrar em campo. Não é momento de você estar falando em relação a dinheiro. Você trata isso tudo dois dias, três dias antes. Não, mas o que vai mudar se você tratar 2 dias antes para a hora do jogo? Eu já vi dirigente. Depois do jogo não muda mais nada. Eu já vi dirigente que na hora de subir pro campo. Aumenta os valores. Falou, sabe aquilo que tratamos? É o dobro. É, pode fazer. Não tá, nada tá errado fazer isso. Mas tipo, a gente já combinava tudo antes. Agora fica imaginando o jogador ganhar 400 mil e fala assim: hoje tem mais 5. Vai dobrar a felicidade do cara. Ô, Sandro, e aí do Canadá, cara? Tá acompanhando as notícias do tricolor? Pô, tô acompanhando sim, eu consigo ver alguns jogos ao vivo do Brasileirão, quase todos os jogos ao vivo. Certo. Eu só não vi o jogo de ontem contra o Capivariano, só vi os gols, né? Nossa, jogou muito, cara. Muito. Eita, capivariano, mas tá de brincadeira, mano. Não interessa. Capivariano e United. Se tivesse perdido, vocês estariam aqui falando um monte. Coitado do capivariano. Mas o paulista é isso. O nome do time é capivariense. É paulista é treino, gente. Capivariense. Ô, Sandro, e as contratações do São Paulo pra esse ano foram boas? Cara, eu gostei de todas. Eu só sou meio reticente contra o Carlinhos, na lateral esquerda. Eu acho que ele é meio enganation, eu tenho essa impressão, não sei ainda, vamos dar tempo pra ele jogar, né? Sim. É, mas o restante das contratações eu gostei sim, gostei até desse Cafu que chegou, não parece ser um jogador rápido. Uhum. Então, eu gostei do modo geral, eu gostei sim. Tá certo, há quem diga que amanhã o Dória chega e assina e fica por empréstimo até junho. Sim. E que o São Paulo depois tentaria, dependendo, acho que vai depender muito do desempenho do jogador, tentaria depois ficar com o jogador em definitivo, né? Sei lá, talvez tenhamos outros torcedores aí, como o último aí, empresário que deu o dinheiro, aí, ou melhor, emprestou o dinheiro a juros de mercado para que o São Paulo contratasse, né? Aliás, ô Sandro, você achou legal isso aí do torcedor? Dar o dinheiro, emprestar o dinheiro pro São Paulo comprar o jogador? Ah, não sei, só achei meio complicado, né? Bom, pro São Paulo, se realmente tem essa questão da taxa de juros ser menor, pro São Paulo é bom, o cara é torcedor, quer fazer um negócio, pro clube, assim, é o melhor. Mas é ruim que você fica... Tipo, depois ela vai começar a ficar na mão de torcedor ou de empresário ou de iniciativas desse tipo para conseguir contratar jogador, né? Sei lá, meio estranho ainda um torcedor, um empresário torcedor, vir colocar dinheiro para comprar um jogador, não sei. Deixa eu perguntar aqui pro Roberto. Ô, Roberto, desculpa, você tá comendo um chocolate, eu não quero te atrapalhar. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. O São Paulo teve um jogador agora contratado com o dinheiro de um torcedor, que é empresário. E segundo se diz, segundo o próprio torcedor disse, emprestei o dinheiro, vou receber a longo prazo com remuneração de CDI, né? Você é a favor disso, Roberto? Ah, eu acho que não vejo problema nenhum. Uhum. Ele é um torcedor, emprestou dinheiro, fez um contrato, não vejo problema não. Tá certo, tá vendo? Uma pessoa do futebol, né? A gente tem que se informar às vezes... Pessoas que tratam no futebol. Ô, Sandro! Deixa eu só fazer uma correção aqui. Faça. Até o próprio Vessone aqui, que trabalha no lance, que ele mandou informação pra gente. Quem deu aqui que o Tite tava trabalhando sem contrato assinado aqui foi o Diário de São Paulo, não foi o lance. Não foi o lance, foi o Diário de São Paulo. Fazer aqui uma meia-culpa, então erramos aqui. Você que errou. Foi eu não. Foi o... Eu falei, porque saiu no lance também. O Rodrigo Vessone falou que não. Fala que você que errou e acaba de discutir. Não fui eu que citei. Admita, pô, mano, leva tô brincando, pô. Assume aí no lugar do Mota aí, tudo bem, você. Não posso assumir. Você tem a ficha mais limpa, você tem credibilidade. Eu, em nome da Rádio Energia 97, peço desculpas. Ai, nossa, ui. É verdade, o Vessone que tá feliz da vida, porque ontem o Pato jogou muito. Um abraço pro Vessone, aí, ouvinte frequente do estádio 97. E também vai estar lá hoje. Ele tem o plano Avante do Palmeiras. Vai estar lá hoje contra a Ponte Preta, Rodrigo Vessone. Ô, Sandro. Diga. Ô, Sandro, quem tá mais forte esse ano aí, ó? É o São Paulo que tem o Pato, Luiz Fabiano, dizem, esse Centurion é muito bom, que tem o Michel Bastos, ou é o Corinthians que tem o Elias, que tem o Guerreiro, tem o Renato Augusto, ou é o Palmeiras que agora tem o Dudu, vai ter o Cleiton Xavier, e que tem... Valdívia, é a Arouca, é uma seleção. É que o Valdívia... É uma seleção, pode calma, calma, não, é. Não, é uma seleção, você nem vem jogando aí. Tô ficando nojento já. Jornalismo. Depois chora. É que o Valdívia não joga. Temos todo mundo. Zé Roberto. Você tá esquecendo? E aí? Calma, Domínio. Você tá vendo o que você... Tá vendo alguém na frente? Você tá vendo... Tá vendo equilíbrio? Ó, Sandro, eu gostei muito como acabou o ano passado pro São Paulo. Acho que o São Paulo, como conjunto, assim, terminou o ano bem, né? Assim, time engrenando, o Muricy com o time na mão. E aí, com essas contratações, o time acho que ficou mais forte. Acho que o Pato tem que ser titular no ataque do São Paulo. Assim, ele é rápido, habilidoso, para mim ele tem que continuar jogando, ele tá com vontade de jogar. Certo. Então, assim, eu acho que o São Paulo tá bem forte para essa Libertadores. Assim, o Corinthians tem um time forte, principalmente a volta do Tite. Eu acho que, assim, o Corinthians fez o melhor negócio trazendo o Tite de volta, porque ele tem uma ascendência muito boa e muito positiva sobre o elenco do Corinthians, né? E o Palmeiras, assim, surpreendeu aí no início do ano com todas as contratações. O Paulo Nobre parece que ficou um ano realmente só ajeitando a casa financeiramente. Entrou 2015 com a carga total e fez ótimas contratações. Mesmo o Zé Roberto, que tem acho que 41, 42 anos, tem um físico de garoto e joga muito ali. E agora, se realmente chegar o Cleiton Xavier, que não estão anunciando hoje, o Palmeiras está fortíssimo. Ah, e não esqueçamos, né? Não esqueçamos, né, Sandro, do Santos também, que tem o Robinho, que tem o Gabigol, que tem o Giovani. Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira, pra mim, ainda. Ontem eu tava assim, ele quase fez um golaço ontem, cara. Mas ele tava meio ainda, né? Golaço foi do Jô lá que jogou contra o Inter, você viu? Você viu a piscata do cara? Um golaço, hein? Você viu? E por favor, me desculpa interrompê-los, mas não esqueçam do poderoso ataque luxo de Diego e Popó. De quem? Diego e Popó. Popó? Tá brincando. Popó e Diego é o ataque da Portuguesa, que vai ser municiado por Pelédino e Hugo. É o quadrado mágico. Como? O Hugo. Então sobe pra segunda, sobe pra segunda. É Edno e na frente, Diego e Popó. Vai subir pra segunda fase. Ô, Sandro. Lógico, vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa chave aí da Libertadores, Corinthians tá 99,9% lá. Tem São Paulo, tem o Danúbio e tem o São Lourenço. Quem vai passar? São Paulo em primeiro e Corinthians em segundo. Olha, vai passar os dois. Eu acho que inverte a ordem. Um sorrisinho. Qual que é o grupo mesmo, Sombra? São Paulo, Corinthians, Corinthians que deve entrar, claro. Já deve estar. O Danúbio lá do Uruguai. E é o primeiro jogo já, São Paulo e Corinthians na Arena Corinthians. Exato. E o 18. Tagela, mano. E dia 18. E o San Lorenzo, atual campeão da Libertadores. Agora uma pergunta. Olha, tem três times que brigam por duas vagas. Uma pergunta pro torcedor São Paulino. Ah, como não para? Para, Burguês. Tem quatro times. O São Lourenço é farra? Não, deixa eu ficar aqui. Vamos explicar. Gente, é uma porcaria. O São Lourenço é o São Caetano argentino. Não é, mano. Lógico que é. Lógico que é. Desse grupo, gente. Pergunta pro São Lourenço. É, mas ele é presidente do. Vai ser o presidente do Corinthians. Ele não vai falar isso. Mas eu posso falar. Torcedor. Eu posso falar. Ele hoje é torcedor ainda. O São Lourenço, ele jamais vai voltar a uma semifinal. Não é uma final. É uma semifinal de Libertadores, tá certo? E o Danúbio tem mais. Nome de Green Cheese, velho. Mas o Danúbio acho que vira. Danúbio é o campeão uruguai. Vamos expandir. Ai, nossa, que medo do Uruguai. Bom, tá bom. Ai, meu Deus. O que você acha, Porto? Sai quem aí, então? Vai, seco pra você. Quem sai daí? Ele é vaselina, ele não vai falar. Você falou que o Cicaldo ia dar trabalho pro Corinthians ontem. Você falou que ia ser 2-1 o Cicaldo. Eu falei antes que eu não conhecia o time do Cicaldo. Não, você falou que ia ser 3-1, você já viu. Palpite, mas eu não conheço. Eu disse que eu não conheci o Cicaldo. Então você deveria falar, então eu conheço o Corinthians e o Corinthians vai golear. Não, eu sou torcendo louco. Vou falar fazer uma pergunta pro torcedor de São Paulo. A última rodada reza que será a última rodada do grupo será São Paulo e Corinthians no Morumbi, torcedor. É a última rodada. É a última rodada. Vamos supor que na tabela o Corinthians esteja precisa ganhar e o São Paulo também. O São Paulo precisa ganhar para classificar. Você como torcedor, você pagaria a multa do Pato pro Pato jogar contra o Corinthians nesse último jogo? Qual que é a multa? Um milhão. Mas é um milhão mesmo? Não sei. Ele falou que não dava, não sei gente. Mesmo, não sei. Não, passa aí um SMS pro. Vou procurar saber e vou informar. É um compromisso meu, vou ver o valor da multa e vou informar. Eu ouvi falar em 5 milhas. Eu ouvi também 5. Se fosse espera um pouquinho só. O São Paulo é um time rico. Tem torcedor que compra. É só achar mais um torcedor igual Roberto, aquele que comprou o Centurion e paga a multa e o Pato joga, pô. Time cheio de milionários. Vai usar o cara? Por que, que tem que ter multa pra jogar contra o time? O jogador é dos caras. Normal, pô. Normal. Ô, Roberto, o São Paulo aceitou. Assim, milionários são os caras que são amigos do governo, viu, Roberto? Não, mas tem o São Paulo, pelo amor de Deus, tá cheio de milionário lá querendo ajudar. Mas uma pergunta, torcedor, você pagaria, torcedor, por Pato jogar esse jogo? Dependendo do resultado, São Paulo poderia ficar fora da Libertadores? Hipoteticamente, você pagaria, velho? O Pato é. Aí ele paga, vai ter um pênalti e o Pato bate pra fora. É aquela coisa do futebol. Jogo. Futebol é um jogo de risco. Vai pagar, não vai ser pagar. O São Paulo, se o Pato tivesse. Olha aqui, ó, desculpa. O São Paulo tem um time, Porto, que não precisa do Pato, gente. Tá, então vou repetir. Você tem o Ganso, você tem o Luiz Fabiano, o Kardec. O Pato, vou repetir. Pagar um milhão. Só um instante. Com calma, vou repetir a pergunta. Última rodada, São Paulo e Corinthians no Morumbi. O São Paulo precisa vencer o jogo pra classificar. O São Paulo pagaria, você pagaria, Sombra? O quê? A multa pro Pato jogar, ou, hipoteticamente, chegou na última rodada da Libertadores. São Paulo e Corinthians no Morumbi. São Paulo precisa dar vitória. Se empatar ou perder, tá fora, na primeira fase. Você pagaria essa multa? Porque pode acontecer. Olha, Portuga, vou te falar uma coisa, cara. Se eu disser que eu tenho que pagar multa pro Pato jogar, é a mesma coisa que eu dizer que o elenco não é suficiente sem o Pato pra conquistar títulos. O São Paulo tem o Ganso, tem o Michel Bastos. Se o Cinturion é tudo isso que dizem, é um bom jogador. Tem o Luiz Fabiano, não é? O Kardec. Tem o Kardec, cara, porra. O Pato nem titular é, gente. Então, você não pagaria. E toda essa discussão também hoje é porque o Pato ontem fez 3 gols contra o Capivariense. United Capivariense. É complicado. O Pato, tudo bem, ele tem mais mobilidade e tudo, mas foi contra o Capivariano. Tem que comprovar isso. Agora, se ele começar a jogar, chega tudo que é clássico. Artilheiro da Libertadores. Arrebenta. Fala assim, olha, começa a jogar bem demais, arrebenta. Aí você fala, opa, Agora, se for 5 milhões, desculpa, é muito dinheiro. É muito dinheiro, 5 milhões. Não pode. O cara tava sendo discutido até agora, porque ontem à noite meteu 3 lá. Tudo bem que nós temos muita gente rica, como diz o Roberto, mas é muito dinheiro. Gente, 5 milhões, você não paga a multa pro jogador jogar. Pela metade disso, você compra o árbitro. Mas isso não é verdade, gente. Isso é brincadeira. O negócio é o seguinte. Mas como volta o nosso irmão tá endividado, a gente dá 5 milhões pra ajudar. Mas você que é corintiano, mano, quanto tá o árbitro? Ah, não sei, velho. Depende do árbitro, sabe, depende do torneio. Agora tem uma outra observação, hein? Tá toda essa festa em cima do Pato, porque o São Paulo ganhou com o Pato fazendo 3 gols. É claro. Mas se o São Paulo empata ontem ou perde depois do primeiro tempo dos gols que o Pato perdeu, rapaz. Mas fez 3. Hat-trick. Ele nunca fez 3 na vida. Ele deu um passe, né? O gol do Kardec foi um passe muito inteligente. O Roberto tá aqui, eu não deveria nem falar isso, mas eu tenho que falar, porque senão eu não vou estar sendo justo com a minha consciência. Eita. Roberto, a Libertadores, essa fase de grupos aí, é como se fossem jogos mortais. Eu acho que você tem que agir em conjunto. Tem que agir em conjunto. É verdade. Nesse grupo, os brasileiros, RG, eles têm que se unir. Eles têm que se unir, tá certo? Porque os brasileiros, eu tenho certeza que vai ter mata-mata de brasileiro aí nas fases eliminatórias. Aí, porque eu acho que todos vão passar. Com certeza. Eu acho que todos os brasileiros vão passar da fase de grupos. Então, ó, Corinthians São Paulo, numa dessa, empate na Arena Corinthians e empate no Morumbi é ruim pros dois. Eu acho que, ó, deveria haver deveriam combinar, tá certo? Ó, na Arena o Corinthians ganha, no Morumbi o São Paulo ganha. Aí depois faz um resultado contra o Danúbio e contra o São Lourenço. E querendo ou não, Portuga... Aí quem vence o melhor, é isso? É lógico, porque aí você vai fazer seu resultado contra o Danúbio e contra o São Lourenço. Resultado solidário, vai então, passar os dois, porque, ó, dois empates, você deixa de somar um e o Corinthians deixa de somar dois outro, pontos, tá certo? Então, querendo ou não, se você tem isso aí nos dois jogos, né? Você tem dois pontos a mais. É, havendo uma vitória do Corinthians no primeiro jogo e uma vitória do São Paulo no último. Tá na cara, gente. É melhor agora, pra todo mundo. É como se fossem jogos mortais. Agora, depois desse seu comentário, leia no cérebro do Roberto, no LED, o que tá passando assim. Ele tá pensando, vou ligar pro Aidar. Só não tô entendendo o raciocínio do mano. Se nós vamos fazer 6 pontos, por que ele quer só 3? Boa. Se for nessa ótima, concordo. Mas ele tá na dele. Cuidado que pode fazer só 6 mesmo. Agora uma questão também. O Domênico falou da torcida única e o Ministério Público deu torcida única. O Corinthians, se não me falha a memória, o Corinthians está punido na Libertadores. Ele não pode levar. O Corinthians não pode levar torcedor em jogo de visitante. Mas já acabou. Acabou a suspensão? Ok. Mas e a Libertadores, a Conmebol, ela insiste que você tem que dar ingresso para o visitante. Como é que vai ser? No jogo da Libertadores vai ter que ter. O Ministério Público proibiu. Mas a Conmebol, mano, ela reza, que, se não me engano, é 5% ou 10% garantido. Como é também no futebol paulista. Como é que faz isso aí? Eu só não sei se essa determinação do Ministério Público é só pro Campeonato Paulista. Eu não tenho ciência ainda. Olha, a aposta paga no momento. Pagou mano. E jogou. Pagaram mesmo, mano? Isso aqui foi o ouvinte que mandou e o Sobra tá falando. Queria deixar registrado. Aposta pagou. Corta pra minha pizza, meu garoto. Queria deixar registrado que estou pagando a aposta. Fotografa, Vilaga. Estou pagando a pizza. Pagou. Sério? E não é pizza de 5,90, não. É do quadrilátero de ouro. É 5,90. Não, é quadrilátero de ouro. Nem 19. Ó, tava aqui na Doc Lobo. Geralmente pizzas aqui nessa região aqui são boas. É quadrilátero de ouro. Geralmente. Você se deu bem, Roberto. Você vai comer pizza hoje. Aí, ó. Não, presente a gente não diz o preço. Lógico que diz. Eu vou entrar na internet. Ô, mano, essa pizza de queijo aí, com certeza não dá pra fazer um estilingue com queijo. Com certeza. Não dá? Não. Ô, mano. Não é borracha, cortou. Ô, mano, essa aí... Eu vi saindo duas verdinhas, hein? Deve ter sido caro, velho. Eu também não vejo ninguém trazer nada pra beber, tem que comer a seco, é, Xavier. É seco, é seco. Ô, Roberto. Ó, pega lá no. Ô, Roberto, traga pratos aí, por gentileza aí. Vamos comer uma pizza aqui, o Roberto, como convidado. Peraí, só vamos nos despedir do Sandro, que tá direto lá de Quebec, no Canadá, né, Sandro? Ó. Sandro? Alô? Oi, Sandro. Oi, oi. Alô, cara, olha. Obrigado pela sua ligação aí de tão distante, valeu. Tudo de bom. Divulgue o estádio aí pros pinguins. Pros quebequianos. Pros ursos. Oi? Tem urso polar aí? Não, não tem urso polar aqui em Montreal, não. Os ursos polares ficam mais pro norte, né? E as tundras? Estão aí perto de você as tundras? Não, não, também ficam mais pro norte. Mais pro norte. Norte. Aqui Montreal fica razoavelmente perto da fronteira dos Estados Unidos. Né? A gente tá uma hora de avião de Nova York. Então. Ah, tá pertinho. Então é perto daquela cachoeirinha lá que tem o. Que cachoeirinha da Niagara Falls? É, de Desce Barril. Niagara Falls? É, Niagara Falls. Tá certo. Sandro, um abraço pra você, viu? Boa estada aí no Canadá. Tá pensando que é o quê? É, olha aí. Um abraço, Sandro. Valeu. Aí é que tá a diferença. Manda. Eu queria mandar um beijo pra minha esposa, aqui no Canadá comigo. Pra minha filha Luísa, que é do Canadá também. Que é do Canadá, Luísa. E, bom, um abraço pra todos os meus amigos que estão aí no Brasil. Então tá bom. Valeu. Falou. Falou, Daniel. Valeu, obrigado. Abraço. Merci beaucoup. Valeu. Merci aonde? Ô, mano, Merci antes beaucoup. De você encher a boca, fala da Polo Arte. Eu sei que você quer comer pizza aí, boca, mano. Comer uma pizza aqui, ó. Pizza, essa aqui é de Paquita. Pô, e o cara agarrou as duas e não solta, né? Tô esperando o prato. Tô esperando o talher. Mas por falar em comer, aqui a gente tava falando aqui de pizza aí. O Roberto pediu um negócio pra beber também. Gente, vocês viram o que tá acontecendo no futebol carioca? Barra Mansa, Sombra, o time que jogou contra o Flamengo ontem. Os caras estão à base de ponto mortadela e água com açúcar. Meu cara, Deus, daí? O energético, água com açúcar. Nossa, velho, que situação chegou. Eita, o português não tem nada. Barra Mansa. Ah, o que jogou ontem? Barra Mansa, que jogou contra o Flamengo, RG, eles já estão nessa situação. Não é que aconteceu isso ontem. Na época da pré-temporada, eles já estavam assim, tá certo? Vivendo a base de pão com mortadela e água com açúcar. Que absurdo. E ontem, durante a partida também, antes da partida aí, os minutos que antecederam aí, geralmente você vai num clube de futebol aí que tem estrutura, você tem frutas ali, você tem lanchinhos, você tem suco, você tem isotônico. Jogadores aí do Barra Mansa estão à base de pão com mortadela. Que absurdo, né, cara? E água com açúcar. Imagina que não tem de arroto naquele vestiário. Não é só isso. Aí você quer que o cara vá lá e ganhe do Flamengo. A portuguesa não tá muito diferente do que você tá falando. Tá difícil. Mas quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil, cara. Na Polo Ar. Você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Agora, quando sua professora te perguntar, amigão, quem descobriu o Brasil, você fala, não importa, eu sei quem descobriu o ar-condicionado. Foi o Willis Carrier, tá bom? E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97 que amanhã vai ter o quiz, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados... Você entra no clima, amigo! Isso aí, eu vou dizer agora por que, que eu tô pagando aposta. Ó, ouve o que aconteceu ontem no programa. Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano, replay do estádio, certo? Vamos lá. Ô, Matinha, é que tem jogo hoje, tem tá Corinthians, um gol, tem o Corinthians e 11 Caldas. Sim. Tem coisas aí do Corinthians pra vamos você lá, falar vamos ou não? Lá, vamos lá. Ô, mano. Sim. Vamos lá. Você sabe que o Mendonça. Ele falou que quer jogar, que ele vai sempre bem contra o Once Caldas, que ele já jogou contra, ele sempre vai bem contra ele. Eu acho que ele deveria marcar um dos 4 ou 5 gols que o Corinthians fará nessa noite. É isso aí, Motinha, é tudo nosso, mano. Domênico. Então, não é, calma, hoje mano, é o velório calma. E quarta-feira que vem é o enterro. Eita. Se marcar 4 gols... Olha. Eu levo você pra comer uma pizza, mano. Essas aí de R$19,90. Se marcar quatro gols, olha. Eu levo você pra comer uma pizza, mano. Essas aí de R$19,90. Se marcar quatro gols. Tá vendo? Paguei. Tá vendo? Paguei a aposta. Uma pizzaria chique, uma pizzaria do quadrilátero de ouro aqui, chique, é verdade. E o mano depois já pediu, vai levar uma quentinha, que ele vai levar pra casa, vai levar pro pai, pra mãe. Você livrou o jantar do cara hoje, velho. Ele não tinha nem o que comer hoje, coitado. Ele livrou o jantar do cara. Ô, chefinho, mais pergunta, meu, que tá tendo de pergunta aqui, não vai dar pra todo mundo, né? Mas eu vou começar aqui com o Aristeu Kodama. Eu só queria dizer pra você, boa noite, que você continuar perguntando pro Roberto. Dá bala. Pergunta pro Roberto pra tirar o foco. É certo. A coisa que vem acontecendo no país ultimamente. Pergunta pro Roberto. Tá uma grande discussão aqui, até no fórum aqui da Rádio Energia 97 no Facebook, viu, Roberto? Sobre a questão aí que por que a organizada paga um fiel torcedor mais barato que o torcedor comum. Existe isso? Não, não existe. O fiel torcedor é igual pra todo mundo, a diferença são os planos. Cada um, nós temos três planos e cada plano tem um valor, mas não tem distinção pra ninguém. Quem fizer o plano A paga o valor igual a todo mundo. Porque cada plano corresponde a um pedaço do estádio. Isso, exatamente. E tá falando assim, por que tem muitos lugares vazios no estádio que às vezes um plano você não consegue comprar na hora com papel? Na entrada. Ontem, por exemplo, tinha a bilheteria aberta pro setor oeste. Sim. Então vende, eles falam que vai lá e não consegue comprar, é porque é uma determinação da polícia? Normalmente sim. Quando é um jogo mais complicado com duas torcidas, a polícia não permite que você abra a bilheteria. Certo. Olha só, você lembra do André Santos, que jogou pelo Corinthians, Figueirense? Voltou, né? Voltou pro Botafogo de Ribeirão Preto. Que momento, hein? E o Gil, que era do Corinthians, veio pro Juventus? O Gil vale tudo? O Gil, que era igual o Kaká lá. O Roberto tá cortando a pizza, que ele tá morrendo. Boa. Ô, Roberto, eu vou dar tempo, eu vou dar um time, eu vou fazer corta pra ele. Corta pra mim. Eu vou perguntar pra ele, você também acreditou naquele papo do Rock, que ele dizia que o Gil era melhor que o Kaká? Não sei, acho que o tempo respondeu que não deu certo. Né? Não era nada disso. Coisa que a gente fala que hoje tem que tomar um cuidado porque tudo é gravado. Tem certas coisas. Roberto, pode exagerar. Por que o Corinthians não foi atrás do Love? O Corinthians? Não foi atrás do Love. Olha, primeiro, se eu não estiver errado, eu não estou acompanhando de perto isso, mas o Corinthians está aguardando a definição do Love com o time da China. Parece que já houve a rescisão hoje. Não houve. Você não tinha feito a rescisão ainda, não. Tá certo. Estádio 97 hoje recebendo Roberto de Andrade, candidato à presidência do Corinthians. Mota, tem mais aí perguntas pro Roberto? Sim, sim. Aliás, lembrando que amanhã nós também teremos a participação do Antônio Roque Cittadini, que é o candidato de oposição, certo, né? Se bem que eu não sei, dizem aí que o Roberto e o Gobi já não são tão mais juntos e tal. Viraram duas chapas de oposição, Roberto? Não, de forma nenhuma. Eu sou da situação e o Roque é da oposição. Mas vocês não falam mais as mesmas línguas, assim? Somos do mesmo grupo, sem problema nenhum. Roberto e... Ó, presidente Mário Gobi, tá aqui, ó. Está engajado. Não é, sim. No projeto. Para, você tá louco. E vamos renovar com o Guerreiro. Mas com relação ainda às contratações, Motinha, procede a informação, Roberto, de que houve um entrave aí entre Andrei Sanches e Mário Gobi, por isso que talvez aí um puxa de um lado, outro puxa do outro, o que um negociou lá, o outro não aceita aqui, não? Não existe nada disso. Eu acho, quando eu leio isso também, eu acho uma falta de respeito com o presidente do Corinthians. O Andrei não é mais nada no Corinthians, ele é um ex-presidente, e como eu sou um ex-diretor de futebol, se puder ajudar... quando chamado, a gente vai com prazer, sem problema nenhum, mas tudo isso que foi falado, o Corinthians tem um poder paralelo, isso não existe. Divergências de ideias, de opiniões, isso existe sempre. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que o Mário pensa, nem o Mário não é obrigado a concordar com tudo que eu penso. Então, mas a gente se dá bem, falo com ele diariamente, sem problema nenhum. Isso é, infelizmente, as pessoas falam sem saber. Entendi. Tá Roberto, certo. Lilian Santos pergunta aqui pro senhor. Qual vai ser a sua posição perante a eventuais confusões causadas por torcedores organizados? Que, por exemplo, atrapalha o Corinthians, que o Corinthians é punido, que não pode poder jogar em casa, tem que jogar fora. Se acontecer isso na sua gestão, você vai tomar alguma atitude contra as organizadas ou alguma coisa desse tipo? Na realidade, quem tem que tomar alguma providência é a polícia, se assim for identificada a pessoa. E o Corinthians não faz papel de polícia dentro do estádio, eu não fico monitorando ninguém, eu cuido do jogo. Quando nós somos o mandante, não tem que ficar olhando o que vai acontecer. Não, por isso que a polícia é paga pelo Corinthians quando é mandante, para fazer a segurança dentro do estádio. Não, então, inclusive, ela pergunta até aqui, falando, citando isso, que quando, por exemplo, duas torcidas do Corinthians brigam entre si dentro do estádio do Corinthians, o Corinthians não pode fazer nada contra essas torcidas organizadas, por exemplo. O que o Corinthians podia fazer contra a torcida? Que poder nós temos contra a torcida? Não existe vínculo, vamos explicar, não existe vínculo de torcida com o clube, nenhum vínculo. Eles têm CNPJ, é outra empresa, não tem nada a ver, simplesmente são torcedores do Corinthians, não tem vínculo nenhum. Eu não sei se o próprio Corinthians ou o Cruzeiro cogitou processar um torcedor por perdas e danos, por ter que sair do seu estádio. O cara processou o cara que fez o time mandante. Desde que ele seja pego na hora da ocorrência, você pode até fazer, não tenha dúvida. Dependendo do caso, por que não? Não tenha dúvida disso, tem que responsabilizar quem age errado. Esse buchicho que deu essa semana aí, Roberto, mano, me ajuda aí, é o Lodeiro que saiu? Isso. Sim, foi jogar no Botafogo. Houve falta de comunicação entre comissão técnica e diretoria? Disseram que, porra, o Tite ficou treinando o cara a semana toda. Não. Vou explicar para vocês. A negociação estava em andamento, mas ela não estava muito aquecida. E no jogo do que o Corinthians jogou, contra o Marília, no domingo, a negociação avançou muito. E o jogador estava escalado. E no ônibus, ele pediu ao Tite que o tirasse do jogo, porque a negociação estava praticamente fechada. Foi isso que aconteceu. Muito bem. Jogador que se apresentou na Argentina e disse que fez de tudo para estar no gol. Por isso não teve culpa, foi o jogador que quis mesmo ir. O jogador também chega lá para a nova torcida dele. E também faz a... jogar no time grande, faz o Libertadores. O Lodeiro, ele chegou e falou, pô, não me sentia bem no Corinthians, porque a camisa do Corinthians é muito grande pro... Fez Libertadores, vai jogar em time a camisa grande, 10 do Boca não pesa. Imagina o Lodeiro, chegando, fala, não, eu queria tanto jogar no Corinthians, aí me mandaram pra cá. Mas ele quis sair mesmo. Olha, gente, o Boca hoje é uma porcaria, até o Bassa entrar em forma aí. Vamos ver mais adiante. Tem notícia do Santos aí, Mota? Não tô acompanhando, chefe. Nada? Posso ver. Tem nada? Caramba. Posso ver. É que eu tava vendo aqui o... Pô, fazia tempo que ele não te pegava. Não, é que eu tô acompanhando RG, o que os ouvintes estão falando. Se a gente tivesse um campeonato, ó, agora há pouco eu tava falando dos melhores jogadores aí dos nossos clubes. Sim. A respeito de ter algum mais à frente ou equilíbrio. Se tivesse um campeonato de quatro... Sabe aqueles campeonatos de quatro contra quatro? Sim. Quem são os quatro do Santos que você mandava jogar? Deveria ser... Gabigol... Salão. Robinho, Ricardo Oliveira e Giovani. E você, Domênico, quem seriam os seus quatro? Pô, meu time tem muito cara, hein? Eita! Eita o quê? Eita o quê? Eita. É difícil escolher quatro, gente. Eita. É uma seleção ali. É quatro. Escolhe quatro atacantes. O Palmeiras tá com bastante. Eu sei que se você demorar meia hora, vai demorar uma. Não, quatro atacantes. Banana. Não, que banana? E banana, rapaz, Leandro, tá de brincadeira. Não. Banana, Michael Leite. Escolhe vamos quatro lá. Aí pra esse campeonato, vai. Campeonato de salão? Quatro contra quatro. Pra jogar na rua, na rua. Boca Xote. É. Cleiton Xavier. Certo. Mas ele já chegou aí. Já é dele, Chegou e joga. Vai ser Dudu. Zé Roberto e Valdívia. Ô, Sombra. Valdívia, você vai pôr? Uhum. Oi. Só passar reserva aqui, ó. O Roberto, ele trouxe aí o valor Alione, da multa pra que o Pato possa jogar. Acho que vai ter que arrumar não só um torcedor. Ajudar, vai ter que juntar uns três, porque é 5 milhões, viu? Cinco contos. O cara só vai ficar pesado. 5 milhões. Então, olha, atenção. Não comprar o juiz, mano. Atenção, porque desde que o Pato veio pro São Paulo e o Jadson foi pro Corinthians, nego fala um monte. É. Tá certo? Ó, multa. Tá aqui, ó. Roberto de Andrade, candidato a presidente do Corinthians, faz parte da situação, informa. A multa, se o Pato quiser jogar, se o São Paulo quiser escalar o Pato, a multa é de 5 milhões de reais. Esquece, né? Se eu não me engano, que o único que eu li, eu acho que até hoje, que passou a informação correta, foi o Vitor Birner. Esquece, né? Esquece. 5 milhas. Mano. E você, mano, pra esse campeonato de 4 contra 4 aí, futebolzinho de rua aí, Renato Augusto, Jadson, Emerson Sheik e Guerreiro. Jadson? Lógico, o Magic Jadson voltou, velho. O Magic Jadson voltou, mano. Você não viu ontem, não? Eita! Joga demais, velho. Joga muito. E você, Portugal? Edno, Hugo, Popó e Valdomiro. Pra quebrar tudo seu jogador, Jair. Eu vou fazer uma pergunta a qual eu corro sério risco de tomar invertida. Olha. Que Hugo? Aquele lá! É. Aquele! É, lógico! Do jogou no São Paulo, jogou no Grêmio. Tá falando sério? Tá na Portuguesa? Tá, logo vai estrear. Cara. Pelé, Edno, Valdomiro. Meu Deus. Popó na frente. A Portuguesa é sensacional. Tá louco. Tá certo. É luz. Certo. Vamos. Muito bem. E Roberto, e os seus quatro? Rogério Ceni, Ganso, Michel Bastos. Rogério Ceni é um ótimo Você já viu goleiro? Joga muito na linha. Rogério, Ganso e Michel Bastos. Roberto. Eu sou colocado. Renato Augusto, Elias, Jadson e Sheik. Jadson, olha, nossa. Jadson. E o que você, Motinha, você falou? Tá faltando um, ô. Motinha. Tá faltando um. Tá faltando um, o quê? Então, pra dar equilíbrio, gente. Vai equilibrar? Pra equilibrar. Vai entrar com a menos. Vai entrar com a menos, pô. Tá de brincadeira, meu. E eu colocaria o Luiz Fabiano. Deixa eu te falar, o gol que o Elias fez ontem, que golaço. Sem brincadeira. É uma jogada, a jogada. Quem foi aquele que deu o passe que parecia o Ganso? Eita, não, acho que foi o Renato Augusto que deu meu medo. Renato Augusto. Não, sem brincadeira. Não, mas você segurou o cara. Eu não tenho puxa-saco do Corinthians. Você tem que fazer o meia-culpa aqui, esses caras meteram o pau no Felipe, viu? O moleque jogou muito ontem. Quem meteu o pau? Eu falei que tinha que ser titular. Eu não sou corintiano. Então você não viu. Eu não sou corintiano, porque eu tenho que defender. Quem tem que defender o Corinthians é corintiano. Sou anti-corintiano, mas vou dizer agora. Para, vai. Se o Barcelona faz um gol... Agora falando sério. Se o Barcelona faz um gol daquele, ia ficar passando na televisão toda hora. Foi um golaço, cara. A FIFA já mandou um e-mail pro Corinthians falando que esse gol já vai estar na eleição do prêmio. Por falar em Barcelona... Vai entrar o de bicicleta lá. Isso, é coisa. O avião. Passou o avião do Estádio 97. Tá anotando aí? Participe da promoção Avião do Estádio 97. A Energia 97 te leva para assistir o maior clássico do planeta, Barcelona e Real Madrid. Para participar, só ficar ligado aqui no Estádio 97 e anotar quantas vezes você ouviu passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do Estádio 97 até 27 de fevereiro. O regulamento, para você ler com mais calma, está no nosso site 97fm.com.br. Que delícia, hein? Ô, velho, você gosta de um vinho? Cerveja. Cerveja, mas a sua esposa gosta de um vinho. Só vinho. Gosta de um vinho. Vai gostar, tem hein? Vinhedos maravilhosos na região da Catalunha. Mas vinhedo não é perto de Campinas? Que eu joguei no Guarani. Vinhedo perto de Campinas, tá certo? Falar a verdade. É. E o Corinthians já tá na final da Libertadores. Mas agora são os vinhedos lá do Márcio Rivelino, Rodrigo. Eu vi na internet hoje. E olha, lá tem um negócio, uma coisa maravilhosa, que é a cava. A cava também. A cava é espumante, é o espumante espanhol. É, mas é muito bom. Muito bom, muito bom. Você, porque tava vendo as Ramblas. É. Pode dizer a verdade, é a Cidra Cerezerte lá. Não. É a Cidra Cerezerte lá. Não, ok, eu vou citar. A promoção Avião do Estádio 97 tem apoio da Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar, e da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. Só para levar um clássico desses. Só a Energia 97. Só. E muito obrigado aí ao Marcos Souza da Singapore Airlines. Aquela promoção Marcão. Continua, né? A passagem lá da Singapore para Barcelona tá $788. E pode ir, que é isso mesmo. Já reservei o meu. Brincadeira, tem passagem por 788 e direto. É? Ô, Sombra. Direto. Sombra, o Roberto foi num jogo já do Barça. Nosso convidado Real. Roberto, ele falou que já foi pra Catalunha. 4x4, lembra? E aí, Roberto, foi boa a experiência? Fala aí, Roberto. Olha, vale a pena, é um negócio para quem, a gente que gosta de futebol, é um negócio muito diferente, é muito bacana, é o estádio, o jogo vai ser em Barcelona? Vai ser em Barcelona. É estádio cheio, quase com 100 mil pessoas. Meu Deus. É um negócio fora de série, arrepia qualquer um, eles são bem fanáticos e gritam o jogo inteiro também, tem lá os cantos deles, é bacana, Você ficou quanto tempo lá? Ah, eu já fui em diversos jogos assim fora, né? Eu assisti Barcelona e Manchester na semifinal de coisa. Lá em Barcelona, porque é pra onde eu vou, eu quero dicas. entendeu? Tô colhendo. Ah, te explico alguma coisa. Quero colher no dica, tô colhendo dicas. É, te explico. Legal. É bom falar com quem vai, né, cara? Olha, oh, mano, Barcelona e Real é legal, mas nada se compara a Palmeiras e Corinthians. É o maior clássico do mundo. Correto, mano? É o maior do mundo, a maior rivalidade. Não tem passe e Real. Não é nada perto de Palmeiras e Corinthians. Nada. O que tinha nessa pizza? Era Corinthians e Palmeiras, Barcelona e Real. Aí o mano concorda comigo. O que tem nessa pizza aí? Todos concordam, todos. Orégano. Não é muito orégano. Até o Roberto tá concordando comigo, até ele. Não, não é legal. Concorda? Lógico que é legal. É legal pra caramba, não é legal. Oi? Vai ter o Chupa Delivery. Ah, sim, vai ter o Chupa Delivery. Você deve participar do Chupa Delivery, a nova promoção Brincadeira Sacanagem do Estádio 97, nas semanas de clássicos do nosso estado. Então, por exemplo, o primeiro Chupa Delivery vai acontecer em função de Palmeiras e Corinthians. Você quer sacanear, você que é corintiano, quer sacanear o seu amigo palmeirense? Mande um e-mail para chupadelivery@97fm.com.br com os seus dados completos e os dados do seu amigo palmeirense, o nome e o telefone dele. Tá certo? Se o Palmeiras perder, o mano vai ligar pro teu amigo palmeirense, vai dar um trote nele e vai mandar ele chupar no ar, ao vivo, pro mundo ouvir. E a mesma coisa vai acontecer se o Palmeiras ganhar do Corinthians, com aquele que mandar o telefone, o nome do corintiano, né? Não é, Domênico? É assim que funciona. Com certeza. É vice e versa. Vai só o versa aí, você falou. Aí entre vocês. Aí entre vocês. É João e Maria aí, não sei. Tá bom? João então, e Maria. chupadelivery@97fm.com.br. Participe. Fala, Mota. Uma última pergunta pro seu Roberto, que é uma pergunta importante e que todos estão fazendo aqui. Então não dá pra citar todo mundo que tá fazendo a mesma pergunta. É. Quais são as suas propostas e inovações pro futuro do Corinthians? O senhor propõe? Na realidade, a gente propõe uma melhoria muito grande na parte social, melhorar a vida todos os serviços que abrange o sócio dentro do clube. Isso é a minha principal meta. Não adianta a gente falar só de futebol. Futebol a gente já sabe o que fazer, já estive lá, já sei. O futebol, a estrutura já está pronta. A ideia é trabalhar e forte dentro do clube. Sem falar na parte financeira, que não deixa de ser preocupante hoje, fazer um trabalho de diminuição de despesa, né? Que isso... sem isso a gente não consegue fazer o Corinthians forte e crescer as receitas, né? Mas deixar o clube cada vez mais bonito para o usuário do clube, o que vai todo dia no clube, aquela pessoa que vai nadar. É isso a nossa ideia de fazer dentro do clube. E com relação, Roberto, ao relacionamento do Corinthians com a Federação Paulista de Futebol, com a CBF, STJD também... O Corinthians é como se fosse o Mandela no futebol. O Corinthians é injustiçado do Corinthians. É o quê? O Corinthians é quem? Para, vai. O Corinthians ele foi o clube que mais vezes foi acionado no STJD o ano passado. Como é que você vai tratar desse relacionamento aí, tanto com a Federação Paulista, quanto com a CBF e quanto com o STJD? Mano, isso não tem muita ciência. A gente tem que estar próximo, tem que estar conversando, porque o tribunal é um órgão separado. Não tem como você evitar se eles acharem que tem que denunciar o clube, né? Concordo com você que foi em demasia. O clube foi denunciado por diversas vezes, mas a gente tem que estar muito próximo e manter um relacionamento sadio, porque nós temos que conviver, não tem outro jeito. Porque, querendo ou não, Roberto, existiu agora, até de maneira mais forte aí no Campeonato Carioca, um possível racha aí do Fluminense e do Flamengo com a Federação Carioca. E há muito tempo cogita-se a possibilidade dos clubes grandes aqui formarem uma liga, assim como era o Clube dos 13, mas sem uma empresa administrando, com a participação de todos os clubes de maneira ativa. Você é a favor de uma criação de uma liga ou não? Eu sou a favor que chame o que você quiser de liga, como você achar. Eu acho que nós temos que organizar o futebol melhor. Nós temos que fazer com que os clubes sobrevivam. E se isso for a maneira que os clubes acharem que tem que ser, eu sou a favor totalmente. Porque, por exemplo, tudo bem, o Corinthians ele é bem remunerado pela Globo, assim como o Flamengo também é. Mas eu não sei a sua opinião com relação ao horário dos jogos. Eu acho que você colocar um jogo de quarta-feira às 10 da noite é um absurdo, principalmente pro torcedor que tá indo lá. Se numa dessa forma uma liga, debate-se. Fala, o horário do espetáculo vai ser às 9. Eu concordo com você que o ideal não é esse, mas eu vou falar uma coisa pra você. Sim. Eu cresci ouvindo e vou repetir aqui. Manda quem faz o cheque. Então, a Globo é que manda? É verdade, é isso. Se eles é que vão pagar, vai fazer o cheque, você vai falar, vai peitar os caras? A novela acaba 10 horas, é a hora que tem que passar o jogo. Não é o ideal? Esquece. Não é o ideal. Só não vamos esquecer que o cliente da televisão que compra o campeonato, ele não está no estádio. Uhum. A televisão entende que o cliente dela está em casa, no sofá, na cama. É então ele que ela tá fazendo. Exatamente, é para ele que ela paga os milhões bacana. Que se pagam. Você não pode fazer uma análise da televisão pagando um clube isoladamente. Pensa isso vezes o Brasil inteiro, Série A, Série B, e quanto que é o monte do montante que a televisão coloca no futebol. Então eles têm que ter retorno, a gente tem que olhar, é um negócio. Eu só acho que o futebol poderia ser um pouco mais organizado, que faltam algumas coisas, por isso que eu acho que uma liga como é, na Europa existe isso, acaba tendo uma rentabilidade muito maior, né? Qual seria uma das suas opções de melhoria no futebol, Roberto? Se você pudesse opinar agora, sim, se você estivesse com os diretores aí da Globo, com outros presidentes de clube, aí quais seriam as melhorias que você apontaria, pelo menos a primeiro passo, assim, no curto espaço de tempo? Ah, tem diversas, a gente tem que, eu acho que podemos fazer como é no futebol na Inglaterra, por exemplo, que você tem um orçamento dado a cada clube, e cada clube tem que gastar dentro daquele orçamento, então você não vai ter muito disparate dos clubes, um contratando 10 Messi e o outro nenhum. Eu acho que isso seria legal para dar um teto, não só de dinheiro, como para balancear um pouco mais o campeonato, porque independente do dinheiro, a diferença no campeonato paulista, por exemplo, é gritante. É gritante você jogar com um time grande, com um time pequeno, você só vai ver 3-4 a 0. Eu acho que podia ser, como antigamente já foi, os times um pouco mais, o interior era muito mais bem representado do que é hoje, os times eram mais fortes e tal, e hoje a gente escuta falar, como você falou aí, do Barra Mansa, é um pecado, eu acho, o futebol tá indo por esse caminho. E tem que achar um equilíbrio, né, Roberto? Porque também não, só técnico, não só financeiro, como técnico também, né? E financeiro no sentido de quem organiza, porque não é possível que você, como Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo, Inter, você tome um prejuízo que toma, e federação, essas entidades fiquem ganhando a grana dos caras. É verdade. A grana dos caras. Ela só existe porque clubes criaram isso, né? Porque a federação não veio antes do futebol, ela veio depois dos clubes. A federação ganhou mais que o Flamengo? Porra, nunca. Não existe isso. Hoje existe uma inversão de valores, né? Os clubes quebrados e essas entidades. Basta ver as edificações. É verdade. Né? E você, procurando um investimento seguro? Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Essia. Só Essia tem empreendimentos próximos ao metrô, taxa de valorização comprovada por pesquisa acima da Selic, apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. A quinta melhor solidez financeira do mercado, segundo a revista Isto É Dinheiro. Gostou? Então olha só o que a Essia separou para você. Presta atenção. Hyper Home Design. Fica no Alto da Boa Vista, com estúdios de 31 metros quadrados, em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Também tem o VIP Augusta, são estúdios de 29 a 34 metros quadrados, na Rua Augusta, esquina com a Caio Prado, ao lado do Mackenzie. Tem o Startup Liberdade, com apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, com suíte, próximo à estação São Joaquim do metrô. E o charme da vila, na Vila Prudente. Apartamentos de 58 metros quadrados com suíte ao lado da estação Vila Prudente do metrô. Quer saber mais? Ligue para a Essia, 3066-0900. 3066-0900. 3066-0900. E não fique de fora. E não se esqueça, lançamento é Essia. Acesse o site Essia.com.br e conheça as outras oportunidades de investimento ou moradia que a Essia separou para você. Tem alguma informação aí de São Paulo, Mota? Então, dizem aí que o Dória está fechado, viu, chefe? Tá fechado? Operaram ele? Tava aberto, tá fechado. E o zíper, né? Fizeram uma cirurgia. Fechado com São Paulo, fechado com os tricolores. Bom. Pra Libertadores. Tá certo. E olha, aí saiu no bid, viu, o RG? O Vanderlei. Bid goleiro no Vanderlei. Saiu o Vanderlei, viu, RG? Saiu no bid, o Vanderlei. Já pode jogar. Pronto pra jogar. Coitado do Vladimir. E a notícia aí que tá movimentando tudo aí é Cleito Xavier no Palmeiras mesmo, né? Contrato de 3 anos aí. Notícia dada aqui no Estádio 97. No comecinho do programa. Em primeira mão, por Shadow. Shadow jogou no ar isso aí, hein? Jogou. Bom. Vamos lá, vamos aos ouvintes, último ouvinte da noite. Oferecimento Lingov, vai pra balada? Bom Lingov pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Dodô? É, nóis. Alô? Alô? Quem fala? Wesley. Wesley, tudo bem? Tudo bem. Wesley do quê? Wesley Duarte, já liguei aí essa semana mesmo. É, já liguei. Semana, é. Quantos anos? 28. Dois pontos. Velho, precisa dar uma carga nessa bateria, hein, tio? Tá meio caída essa bateria. Você já ligou essa semana? Tá com um pauzinho, hein? O time, qual time? Eu torço pro time que parou o mundo em 2012. Ah, Corinthians, velho. Aonde? O Corinthians parou. Num... Peraí, não parou? O mundo parou o quê? O Corinthians, parou? Ele conseguiu, o Corinthians, ele conseguiu ofuscar a independência americana. De... É, tá louco. Cadê o momento do Corinthians foi campeão da Libertadores? Tá maluco. O Roberto só balança a cabeça. É, negativamente. Negativamente. Negativamente falando. No mesmo ano, o Corinthians, ele conseguiu ofuscar a independência americana no dia 4 de julho, quando venceu o Boca. Reno o menino aí, vai. E o Corinthians, ó, o Corinthians não. Os corintianos conseguiram reerguer o Japão depois do tsunami do vazamento nuclear. Lambeu a orégano da pizza, velho. Não é possível. Você lambeu todo esse orégano. Ô, Sombra. É muito orégano na vida do mano. Da onde é essa pizza, Sombra? Não é possível um negócio desse, velho. Você é louco, mano. E o Domênico? Aí, Domênico. É com você, Domênico. Fala aí. Vai pro São Paulo, Wesley. Enche o saco. Não fala assim. Ah, Domênico! Vai, fala. Porra! Não enche o saco do Domênico, que o Palmeiras tá jogando e já teve um gol anulado. Fala! O Roberto que fazia. Quer falar comigo? Ô, Dodô, o Palmeiras teve um gol anulado a favor dele. É sempre assim. Não. Gol anulado a favor ou contra? Gol anulado a favor. Gol anulado a favor ou contra ele? Teve um gol anulado. Só pode ser contra. A favor dele. Ele ia fazer o gol, foi anulado. Era pra nós o gol e anularam, é isso. Vocês são burros, não sabe? Nós somos burros. Nós burros. Ô, amigão. Oi. Estamos chegando aí, próximos do final do programa. Hoje temos aqui como convidado o Roberto de Andrade, cara. Ele pode ser o futuro presidente do Coringão. Você tem alguma pergunta pra fazer pra ele? Não pipoca não, você falou que é. Não, eu acho que vai ser. Então, não pipoca não. Pelo Datamano aí, eu acho que ele será. Datamano. É. Mas e aí, amigão? Você margem de, a margem de erro é 100% pra lá, 100% pra menos. É complicado, hein? É, mais ou menos isso. Mas e aí, amigão, tem alguma pergunta pro Roberto? A maioria das perguntas que eu ia fazer, vocês acabaram já fazendo. Ah, mas você demorou pra ligar, velho. Então você ligou pra quem? Demorei nada, velho. Então você ligou pra falar oi pra nós? Ele ligou pra mandar um abraço pra quem? Não, vamos conversar. Mas todo do programa aí deve a vida ao Corinthians, meu. Tem razão. Falar, viu? Mas então. Pode falar, em 2012 o mundo ia acabar. Então acabou porque Deus desistiu depois do título do Corinthians do Mundial. É verdade, tem razão. Isso aí é droga, mas nem Ferrarini te dá jeito, hein, velho? Isso aí é droga pesada mesmo, hein? Meu, essa clínica que você tá, eles deixam os caras ligar? Vai se lascar, deixa eu ouvir. Mas então eu vou fazer uma pergunta pro Roberto, já que o. Nunca vi um torcedor tão lúcido na minha vida. Você vai perder voto. Entra nessa, Roberto. Ilucidez. Vai nessa, ó. Mas, o Palmeiras. Ele quer falar de nós. Fala aí, ô Zezinho. O Palmeiras é aquele cara que tá dormindo, sabe? Tá ganhando que ganhou na Mega Sena. O que tem? E aí? Ele vai acordar pra realidade e vai ver que a merda é a mesma. Fala com a boca, ô. Não dá pra entender o que não deu nem pra entender o que você falou aí, ô. Mas. Então, já que ele não quis perguntar, vou fazer mais uma pergunta pro Roberto. Roberto, você assumindo a presidência do Corinthians no sábado, você já trabalha com a hipótese de trazer alguns reforços? Você já mantém algumas conversas em paralelo aí com alguns jogadores, caso você seja efetivado como presidente do Corinthians? Olha, eu acho que o elenco do Corinthians está pronto. Se faltar alguma peça pontual, se sair alguém, a gente espera a janela do meio do ano, que é uma janela forte de venda. Caso não saia ninguém, eu acho muito difícil... Alguma outra necessidade, mas eu acho quase que nenhuma. Você não tem nenhum jogador engatilhado com vocês? Não existe nada, nenhuma negociação em andamento, nada não. Ah, então tá boa. Ô, amigão, você gostou da vitória do Coringão ontem? Não, tá triste. Não, negativo. O cara pode ter achado que o Corinthians aí ganhou de pouco e queria que o Corinthians ganhasse de pouco. Peraí. Tem torcedores que falam, não, ganhou de pouco. Eu esperava que ganhasse de 6 ou 7. E aí, amigão, atropelamos 11 Caldas, hein? É, eu falei isso na quarta-feira e o Sombra falou que eu tava doido, né? Então doido é quem tá é ele. Sombra é uma mané, boa. Olha, amigo. Basta ouvir eu e você pra saber quem é o doido. Então, eu gostei, só achei que o... Tá querendo uma pizza também. Tá. Eu achei que o Guerreiro ele foi infeliz no que ele fez. Poderia ter comprometido. Se fosse um time melhor que o Once Caldas, a Libertadores do Corinthians tinha acabado ali. Então, foi... A sorte conspirou a favor do nosso Guerreiro. Quem sabe agora, no próximo jogo contra os Bambi. Contra quem? Vai ser o passado, Arthur. O que a galinha falou aí? Não, calma. Respeita o ouvinte, respeita o ouvinte. Agora, ô, mano, só uma parte aí, uma coisa que eu não comentei. Eu acho que o Corinthians, inclusive, quando o Guerreiro foi expulso, o Once Caldas teve a ilusão que ele podia jogar de igual para igual e se abriu. No que o Once Caldas foi pra tentar fazer os gols, aí ele tomou os contra-ataques e arrebentou com ele. Tchau. Wesley, estamos chegando no final do programa. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Faça logo, por favor. Só a linha Bozano me garante um BBA fenomenal. Ganhou um kit Bozano, Wesley. Parabéns, mas desculpa te cortar tão rápido porque a gente tem um pronunciamento político daqui a pouco, tá bom? Tá bom, obrigado. Valeu, um abraço. Agradecer a presença do Roberto de Andrade. Obrigado a vocês, um abraço. Adorei estar aqui, estou à disposição de vocês. Mas depois que você for eleito, Roberto, se você for eleito, atende a gente também. Não mete uma. Não tem problema nenhum. Come pizza, aqui é bem tratado. É verdade mesmo. Você viu a experiência? Que programa de rádio que você participou comendo pizza? É verdade. É um privilégio estar aqui. Além da pizza, a companhia foi excelente também. Muito bem, obrigado, Roberto. Boa sorte. Roberto. Muito bom, cara. Boa sorte aí no final de semana. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97 no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Ó, quem ganhou a camiseta da energia do Estádio 97, aliás? Ah, Wesley Duarte. Wesley Duarte ganhou a camiseta. Ai, pro São Paulo, Wesley! Calma, ganhou a camiseta com o apoio da Fit Camisetas, o site é fitcamisetas.com.br. E todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone da Vista Aérea 3037-BONÉ. 3037-BONÉ. No fim de semana tem clássico, tem Palmeiras e Corinthians. Participe do primeiro chupa delivery do ano. A nova brincadeira, promoção sacanagem da energia. Você tem algum amigo palmeirense ou corintiano que você quer zoar em caso de derrota? Mande o seu nome e o seu telefone e o nome e o telefone do seu amigo que torce para o adversário. Mas não diga para ele, tá bom? Mande lá. chupadelivery@97fm.com